atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E aí, cabeção? Estamos diretamente de Los Angeles na maior feira de games do mundo, a E3. O que você está achando das conferências? Bom, cheguei hoje, né? Tô aproveitando ao máximo, vou embora amanhã. É, eu tenho namorada, vou curtir aqui solteiro, mas se alguém demora eu... Vamos ver o que vai acontecer, eu tô aqui muito solto, solteiro, do Rio de Janeiro, conheço Brasília, já tô aqui 4 vezes, sou eterno aqui nessa Brasília. Se não mostrarem o Projeto Café, vamos quebrar tudo aqui, né? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito, eu pego menina que estiver já ficado com outro, não tem caô, eu tô aqui pra aproveitar. Tá certo. Mas aí, cabeção, a galera que não pode vir aqui na E3 pode acompanhar tudo no Baixo Freio de Soco, né? Então, é site? Ou então, acessa aí, cara. Você vai, pô, se você não pôde vir, você vai acessar e você vai ficar por dentro do que rolou aqui. Se for esperto, você vai ficar ligado nas fitas de alta periculosidade que rolaram aqui nessa festa, que foi, pô, vai ser, né? Porra, tá sendo. É nóis, sapinho. Obrigado. Beijo, tchau. Eu, Brasília, grande diversão, começando mais uma vez em sua 47ª edição. Quarenta e sétima. Eu falei disso? Falei não, velho. Não, alguém falou aí. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui pra falar sobre o bafafá que foi essa semana inteira, né? Sobre o maior evento de games do mundo. Ah, E3. O torneio mundial de porrinha. Mas, Splinter, o que significa E3? Tempo. Porra, por que você sempre andou nisso? Vamos lá. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Olha só, a Nintendo agora se conjuga nós mais você. Nós mais você, junto com a Maria Pai. O mestre Splinter. Não vou deixar de falar porque poesia é sempre bem-vinda. Esse fim de semana eu ouvi o Catra falando uma parada que, na moral, marcou a minha vida, que é tipo, bumbum não se pede, bumbum se conquista. Gente. Né, cara? O cara foi educado no Pedro II. É, fantástico. Caminho pro coração começa na bunda, né, cara? Com certeza. Lógico. É um bom negócio pro dia dos namorados, hein? O Senhor da Eternidade. Pô, então, eu tenho um recado pro Saci de Patinete, cara. Não foi o Ilapso que escreveu a trollada ali nos links do... Qual era o nome do podcast? Eu gosto de jogos. Não, o de jogos ruins. Exatamente, o de jogos ruins. Fui eu que botei os links lá te zoando. Então, porra, o Ilapso é um merda. Ele nunca pensaria em algo tão genial, cara. Porque eu nem sei o que você tá falando, cara. Exatamente, porque ninguém deu os links, sacou? Voltando a casa, chutando a porta e plantando a bomba, Debs! Se você está na pior, porra. E agora, chegando pela primeira vez aqui, o Arara! Porque eu vim diretamente da conferência da Nintendo. Quem viu lá aparecendo e cantando a musiquinha do Mario. Exatamente, assoviando a musiquinha do Mario, né, cara? Sensacional. Uhum. Pensei que você ia falar que você veio do comitê. Veio do isso comitê. Acontece o tempo inteiro, engasga uma palavra, fala outra. Cara, essa parada do comitê me lembra a velha cena do diálogo do Grande Dragão Branco. Se quer ver uma luta de verdade, vá me ver lutar no comitê. Eu também estou aqui para o comitê. Você não é muito jovem para Full Contact? E você não é muito velho para videogame? Clássico. E a resposta foi um... Hail. E nessa Essa semana vamos viajar até os Estados Unidos. Vamos acompanhar e fazer a retrospectiva em todo esse evento e falar sobre as três grandes conferências da Nintendo, da Microsoft e da Sony. Vamos descobrir se eles falaram coisas boas, coisas ruins ou se não falaram nada. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Vai, vai diminuindo o volume aí, vai. Continua mais velho, diminuindo o volume, vai. Diminuindo o volume? É, já subiu, vai. Ah, tá. E está entrando no ar o bloco de e-mails do Eu Gosto de Jogos e Diversão, edição 47. Eu sou o Ilapso. Isso, abaixa o volume, porra. Pediu pra abaixar o volume, porra. Abaixa o volume aí. E aqui fala o Ilapso, isso aqui toda semana. E está conosco aqui. Agora para de subir que você vai ter que falar. Para de subir. Agora você continua cantando, entendeu? É, e está aqui conosco quem? Ninja Inimigo! Pra quem não sabe, tá dando mole. E nós vamos ler o seu e-mail hoje que você enviou para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E a gente rola um dado também pra ver se a gente lê o seu comentário ou o seu contato no Twitter. Como eu falei, eugostodejogos@baixofrentesoco.com, falei pausadamente pra falar tudo de uma vez só, entendeu? Porque tá tudo encapsulado nessa única frase. Hã? Tá, tudo bem, eu não entendi, mas beleza. Olha só, presta atenção. eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Cara! Aí, genial! Aí. Aí, porra, amigo! Porra! Genial! Já que você tá aqui, tem umas duas semanas que não aparece, ó. Toma aqui o primeiro. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar hoje meu pacote de maisena, porque eu não tenho papel aqui. Ah, entendi. Eu tô com um papel aqui de. Que é coisa do governo, não posso revelar. No... Aliás, ó, antes deixa eu fazer um apelo. A gente tá procurando lá no laboratório de estagiário, tá? Pra Java e pra Drupal o PHP. Então, se você estuda na FRJ, na parte de computação, na engenharia ou na ciência, e tá a fim de descolar um estágio maneiro, 20 horas semanais, ganhar um dinheirinho, sabe lá como é que funciona o esquema, manda um e-mail pra gente aí que eu tô fazendo a seleção, tá? Mas não é só você que acha que o nosso lugar aqui é comercial e é lugar pra fazer propaganda, né? A gente recebeu um e-mail aqui do Atmo. Pois é. Olá, pessoal! Cá estou aqui pra fazer um jabá do meu próprio RPG de mesa. Ark 12. Este sistema preza a interpretação, então fica fácil de resolver rolagens e testes com seu senso comum. Eu usei um monte de referências de jogos e animes que gostei, então não se incomodem com isso. Ark 12 é um sistema livre, ou seja, você dá uma lida, gosta do material e adapta aos seus gostos. Não é demais? E tem o link aí que vai estar no post depois dessa propaganda de graça aqui. Gratuita. A gente vai jogar o Ark 12, a gente vai pedir pra um dos nossos homens do barril, não, na base, o Comandante Cobra, ver se dá uma lida aí e... Aliás, tem mais gente que a gente conhece que tá fazendo uns RPGs aí, né, mas não pede pra fazer propaganda, a gente não faz. É... O Atmo fez lá diretamente do Recife. O próximo e-mail é do Tralha VPA, Tralha Cowboy Sanguinário, de Patinete, que diz... Caraca, mudou. Mudou, porque foi o episódio Lan House. Ah, é verdade, verdade. Lembro de uma vez que um caminhoneiro parou na Lan House e pediu pra usar o banheiro. 20 minutos depois... É, não. Porra, Senhora Eternidade. Porra. É, foi bom. Obrigado, Senhora Eternidade, o efeito veio a calhar dessa vez. 20 minutos depois, ele saiu do banheiro. Cara, em pouco tempo, subiu aquele fedor de cocô com pastel e cachaça. Rapaz, não ficou um. A Lan House entrou em quarentena. Drop the bomb. É. Alguém gritou, tô com o defuser. The bomb has been planted. Na época em que eu andava em Lan House, eu era mais aquele cara todo arrumadinho, com cabelinho arrumado, dividido, unha cortada. Unha cortada, ele deve usar caixão. Hoje em dia usa o caixão. E o pessoal da Lan era meio porco. Eles peidavam, arrotavam, faziam cocô e não davam descarga. Aí, véi, eu tava jogando CS com um cara meio trombadinha. A equipe era eu e ele contra dois carinhas que estavam lá. Aí ele matou os dois do nada e, como comemoração, mandou um arroto. Mas sabe aqueles arrotos escrotos que você sente a comida do cara entrar pela tua garganta? Putz, acho que naquele dia ele comeu feijoada. E como ele era meio trombadinha e maior do que eu, não pude reclamar. Tive que levar a sério a expressão aguentar calado. Caraca, que bad. Mas porra, em Lan House era um clássico, nego. Fala. Lugar fechado, né? Cheiro zoado, e alguém mandava assim: adivinha o que eu almocei? Caralho, o antro da podridão, cara. Por isso que eu dou graças a Deus de ter vivido um tempo que não foi meu, mas que me fez muito bem como pessoa e me proporcionou uma incrível formação de caráter, que me ajudou bastante a enfrentar os dilemas da vida, pois nas Lan Houses podíamos ser quem éramos e até quem não éramos, pois pois um sujeito fraco e nerd na vida podia muito bem ser o avassalador da LAN. Pra mim, esse foi o melhor podcast de todos. Tenho certeza que se qualquer cara que jogou o CS em seus anos dourados ouvir esse episódio, vai se tornar fã de seu site. Muito obrigado, Sacid Patinete. E com certeza, cara, toda essa era gamer que a gente teve de locadora, LAN house, fliperama, marca, cara. Se tu viveu, ou se tu viveu, tu sente muita saudade, se tu não viveu, é feio e não sabe as regras, tá dando mole. Foi realmente um grande episódio, eu fiquei de ouvinte, né, porque eu não tinha história pra contar porque eu não ia em LAN house, e foi um grande episódio. Lamentou, né, cara? Não lamentei, é um bonito episódio. Cara, quando tiver o Crônicas do Sofá, eu vou ser o rei da parada. A gente recebeu um e-mail aqui também do John Red, Rio de Janeiro RJ. Pô, ele manda já o profile aqui. Tá certo, tá certo. Façam isso. Pra gente traçar um perfil aqui dos nossos ouvintes. Enfiar na bunda, senhor da eternidade. Lógico. John Red, Rio de Janeiro RJ, 17 anos, estudante e vagabundo quando não estou dormindo em alguma aula que eu deveria dar a vida para assistir. Ele diz aqui, esse foi um belo cast. Caraca, caiu isso aqui no chão. Esse foi um belo cast. Ri muito e até fiquei um pouco triste, porque de fato não peguei quase nada da geração da LAN house. Aos 5 anos já tinha o Windows 98 e a internet já estava disponível para muitos. Então não vivi quase nada disso. Porque eu sou rica! Não, peraí, olha só. Ele tem 17 anos agora. Então ele nasceu em 91, 2, 94. Procede? Caralho, com 4 anos. Aos 5 anos, 99. Tá, Windows 98, tá. Eu ia falar que o computador dele era meio ultrapassado, mas tudo bem, Windows 98. Mas é engraçado que ele fala assim, já tinha um Windows 98. Como se o Windows 98 fosse um computador, entendeu? É, mas um computador. Ele diz aqui depois. Pois depois. É. Mas como tal, tive esse infeliz do 98 até o ano de 2007. Infeliz é apenas um apelido carinhoso, pois esse traste até que serviu bem como diversão em poucos jogos. Então, constantemente ele quebrava e eu descia a rua pra ir na LAN house. E claro, ficava jogando um bom tempo com a gurizada. Passei por algumas coisas assim como a molecada sem grana que ficava vendo, e já joguei numa locadora e os xingamentos intensos entre garotos e uma única garota. Era Debs. Coisas clássicas em todas as LAN houses. Era Debs. Pô, com certeza. Claramente. Pois então... Não, era Debs, olha só. Pois então, uma gordinha de cabelos bagunçados que ficava alucinada me xingando e os outros também. Claramente é Debs, cara. Claramente é Debs. Ela não é gordinha e tem cabelo bagunçado, mas ela xinga todo mundo. Ela xinga todo mundo. Mas infelizmente não passei disso. Tirando as vezes que ia na casa de uma tia e ia na LAN house ao lado pra jogar, até tive a chance de entrar numa cheia de possíveis trombadinhas. Opa. Totalmente escura, fedendo a cigarro. Mas de fato, minha última experiência foi em 2009, quando estudava no Infobarra. Puta. Infobarra é um lugar no Rio de Janeiro. E matava a aula no mesmo lugar, lanchando no Cyber Café, engordando e matando aula, cara. E essa porra já ficou maior que a marra de jogador de CS. Adeus e continue com um bom trabalho. Obrigado ao João Vermelho, aqui do Rio de Janeiro, 17 anos, estudante vagabundo, que deveria estar dando a vida pra assistir aula, mas dorme. A seguir, nós temos o e-mail do Neil Conker, que começa com a saudação já clássica das pessoas que nos acompanham. Aê, seus funkeiros malditos, exclamação. O que não faz mais sentido, porque faz muito tempo que a gente não toca um funk, né? Você quer? Não, acabou de tocar. Aê, seus banqueiros mandidos. Muito bom os podcasts. Depois de 3 meses, finalmente terminei de ouvir todos. Comecei a ouvir por indicação de amigos. Antes de mais nada, o meu nick de 6strike/badcompany2/mw2def2 é Dexpan New Conquer. Dexpan, será que é Dexterity Pan-American? De o Pan-Americano da destreza. Sobre as crônicas de podcast, preciso contar uma bem diferente. Deve ser crônicas de LAN house. É, não, crônicas de podcast. Porra, quando a gente gravava podcast. Quando a gente gravava podcast, lá em 1998, era uma vez a Shelter, uma LAN house na minha rua. Batia ponto lá depois do colégio até fechar. Olha o nome, porra, nome de LAN house. Com graça, é um abrigo, né? Tinha acabado de chegar o Speed Business e gravadoras de CD da HP de 2X. Era o ápice da tecnologia trazida do Paraguai. Então, o dono aproveitou para atingir outro nicho de mercado. Os do namoradeiros virtuais, ou quem não tinha coordenação motora para jogar usando teclado e mouse ao mesmo tempo. Ficava só navegando em sites. Em 2 dias, as máquinas mais velhas da LAN estavam no mezanino com webcam, as 2 gravadoras de CD e 1 impressora. Eu ajudava o caixa e também era repositor de refrigerantes, salgadinho, chocolate, faxineiro, auxiliar de noob, segurança e técnico de manutenção. Porra, ganhava um extra aí, né? Porra, quase o Leonardo da Vinci das LAN houses, né? Eu gravava os CDs que o povo do mezanino encomendava. Tinha de tudo. Vídeos engraçados, terror, putaria, clipes, filmes, fotos, mas a maioria era música. Fiquei expert em usar o Napster, Shariasa, Connect Hub, Morpheus e outras velharias. E outras velharias P2P, pra fazer uma homenagem a um amigo nosso, P2P. Tudo era gravado com a versão craqueada do Nero. Vai ser o Nero 4.0, assim. Caralho, explanando a ilegalidade do trabalho dele. Torrent, não existia Torrent. Assim ganhava várias horas, entre um round Underground e outro subia para ver se não tinha perdido a mídia na lentidão eterna da gravação do X, que era bem estável. Um dia, um tiozinho de 40 e poucos anos chegou e perguntou, e agora pausa dramática para minha imitação de pessoa de 40 anos, que elas, todas elas têm uma voz assim, ó. Meu rapaz, além de gravar CD, você mexe com outras coisas, tipo e-mail? Respondi que sim. Ele precisava aprender a usar o e-mail urgentemente. Criei para ele um e-mail no velhíssimo Zipmail. Caralho, eu tinha um e-mail no Zipmail. Era cudequem@zipmail.com.br. Que pariu. E começaram as aulas. Foi punk. Muita pergunta idiota, muita paciência. Mas ele tava com uma força de vontade absurda de aprender. Em um mês, indo quase todo dia, ele aprendeu. E tava com uma força de vontade absurda de ensinar, era tudo. Era você, né? Também, é. Ajudava. Depois, ele acabou contando que conheceu uma mulher mais jovem em uma peça de teatro. Ela, com receio, passou só o e-mail e não o telefone. Segundo o tiozinho, ela gostava de homens mais maduros e abominava essas coisas de pirralho. Entenda, games. Uns 3 meses depois, chegou um convite de casamento. O tiozinho conseguiu. Aprendeu a usar e-mail e, de brinde, casou-se com uma gata de 21 anos. Pedobé. Tu ajudou o Pedobé, cara. Porra, tá... cúmplice, hein? Lan House é um tempo bom, que não falta mais. Tem outro dos nossos Friends of Justice que tem uma história semelhante, assim, é life-changing. Que ele ajudou um Pedobé a se preso? Não, é meio que ele se tornou um Pedobé por alguns anos. Mas isso fica pro Crônicas Parte 2. A gente tem aqui o e-mail também do Michael Phelps, nadador, cyborg ninja zumbi. Ele diz aqui: olá, pessoal do Gordinho. Eu gisto de jogos. Ah, é. Eu gisto de jogos. Aqui quem fala é o Phelps brasiliano. Sou ouvinte novo. Mandou o cheat do ouvinte novo. Sou ouvinte novo, esse é o primeiro cast que escutei de vocês. Vocês são muito bons, eles são bem legal e as músicas que tocam são apropriadas. Devo compensar que era novo demais no apogeu das lan houses brasileiras. Tive de enfrentar fortes argumentos dos meus pais, como: você tem jogos de diversão em casa, para que jogar na rua? Ou: não temos dinheiro para essas coisas. Para que me mantesse afastado desses locais? Tornei-me um menino frustrado. E sim, essa maravilhosa cultura de lan house. Sem cheiro de cigarro, né, cara? É. Podia ser o pior, podia ter sido pego fugindo de casa pra lan house que nem o Nelzinho foi. Porra, se você tá mal. Apesar disso, ainda tem uma história bacana sobre este fascinante estabelecimento. Era a época em que a lei que proibia a frequência de menores de idade em casa de jogos eletrônicos ainda não tinha sido efetivada, mas perigava entrar em vigor. Nesse dia, não pude ir à lan house por não ter dinheiro. Acontece que no mesmo dia, apareceu uma viatura da polícia militar e levou boa parte dos menores de idade que estavam jogando naquele momento, incluindo muitos amigos e conhecidos. Isso enterrou de vez a era da lan house pra mim e pra praticamente toda a criançada do condomínio. Fato, né? Tu chegava lá assim, pô, vou na lan house. Não, não vai não, cara. Você vai ser preso, que nem o Febem. Que, porra, o amigo dele que atingiu de Febem depois, né? Porque... porque existia Febem ainda, tá vendo? Fundação de Educação e Bem-Estar do Menor. Continuem com um ótimo trabalho. PS, vocês podiam fazer um cast sobre Halo, que é um jogão que eu tenho certeza que vocês adoram. Abraço! Vamos fazer em novembro, quando der 10 anos. É, 15 com de novembro, certeza. 10 anos a gente vai fazer. Com certeza. A gente vai fazer mesmo. Vai, tá prometido já. Promessa aqui é dívida, porra. Mas esse moleque, essa história aí dos caras terem sido presos pela polícia, cara, isso é full sucesso da vida real de vocês. Vocês foram o terror, todo mundo, e a polícia. O terror da lan house, foi o CT. É, a polícia foi o CT e levou vocês. De refém. Agora, lê esse e-mail aqui que é a resposta. É, o e-mail do Felps foi uma paródia ao e-mail que recebemos ano passado. A leitura ano passado. Uma paródia à leitura que fizemos semana passada. Não mês passado, semana passada. Do Evandro Boss. Evandro Boys. Que mandou novamente aqui e diz: brothers, esse foi o primeiro podcast que eu ouvi de vocês. Irado, curti muito. Prinks. Acabei de ouvir essa edição e fiquei um pouco intrigado com a leitura do meu e-mail. Tem um sósia. Não fui eu quem comentou os episódios anteriores que foram citados pelo Elapso. Esse foi o meu segundo podcast que eu ouvi de vocês, na moral. Não tenho Alzheimer ou outro tipo de distúrbio de memória. Falando pode dessa não, outro cast. Pode não ter distúrbio de memória, mas pode ser louco, cara. Ou viajar no tempo. Cara, era o mesmo e-mail que você mandou, tá ligado? Esse que é o... A gente sacaneou nesse nível. Tem o mesmo e-mail que você também. Não, cara, ele encontrou a DeLorean. Daqui a 10 anos ele vai entrar na DeLorean. Nossa, se for, né? Aí vai mandar aquele esquema do... Ele vai mostrar pra ele mesmo o podcast quando ele tiver na edição 9. Aí ele na edição 9 vai achar irado. Aí ele vai avançar no tempo de novo e mostrar num futuro paralelo que não existe ele ter falado pra ele mesmo na edição 13 o podcast, entendeu? Falando assim do cast, eu participei muito pouco da era da lan house. Esse pessoal deve ser muito novo também, né? Quase ninguém, todo mundo falando aqui que participou pouco. Esse aqui é porque é muito velho, ó. Na época eu já trabalhava e não não tinha muito tempo pra me dedicar às LANs, apenas ao PS2 que eu tinha na época. Ok, agora eu me sinto novo. É, tá vendo? Pô, a gente tinha PlayStation 2 na época? PlayStation 2 é 2000? É, não, é por aí. É isso mesmo. Pô, o cara, né, early adopter, meio rica ele, hein? Participei de algumas jogatinas de CS por ser convidado por meu irmão e alguns vizinhos que eram viciados e trabalhavam só pra pagar o cara da LAN House. Tipo, traficante, né? O cara da LAN House com K. Cola LAN House! Nesse tempo, eu estava desempregado e aproveitei um pouco pra conhecer o centro de isolamento sinistro e fedorento que era a LAN House. É isso, vou investigar o caso do meu clone. Constrói da lore que você vai achar. Com certeza. Observe, observação. Por que o Ninja Inimigo sempre diz: estamos começando mais uma vez a nossa 46ª edição? Por exemplo, quantas vezes teve a edição 46? E aí, explica aí. Vocês não sabem. Vocês têm uma vírgula, só que com a empolgação e o calor do momento do início do programa, ninguém entende. É diferente, eu falo certo. Eu falo assim: eu gosto de jogos e diversão. Começando mais uma vez em sua 46ª edição. E quando você... Como é que você explica quando você fala começando em mais uma vez? Aí eu tô viajando, eu tô bêbado, eu tossindo. Às vezes eu tô bêbado. Não, cara, olha só. Você ficou bêbado 4 semanas seguidas? Às vezes acontece. Então, porque vamos lembrar aí. Episódio 41. Eu quase enxago essa inversão começando em mais uma vez a sua 41ª edição. 42. Eu quase enxago de diversão, começando em mais uma vez a sua 42ª edição. 43. Eu gosto de jogos de diversão, começando em mais uma vez a sua 43ª edição. 44. Eu gosto de jogos de diversão, começando em mais uma vez a sua 43ª edição. Ou não. Ou sim. Abraço e parabéns pelo podcast. Um abraço a você e ao outro você, né? Afinal, você. Quero, ouviram? Eu gosto de jogos. Por fim, um e-mail que o cara falou aí que ia mandar agora. O cara adicionou o Ninja Inimigo no Skype e falou: cara, vocês vão gravar ainda? Ele falou: vamos, então vou mandar pra vocês agora. Aí mandou. Pode ir, deixa eu mandar. Mandou, então. Feliz aniversário, Baixo Frente Soco. É, não é. A gente não tá comemorando oficialmente ainda, mas vamos encarar o feliz aniversário dele como um feliz aniversário a Debs. Foi aniversário dela domingo agora, dia... Ah, então, parabéns a Debs, a nossa amiguinha que gravou com a gente aqui hoje. A gente Senhor Eternidade muito... também, que foi outro dia. É, o Senhor Eternidade eu dei parabéns a ele, né, no dia. O Senhor Eternidade foi mês passado já, foi dia 25, yeah. Exatamente. Não, mas o engraçado é que um ano tem 52 semanas, né? Sim, mas então... você só comemora o aniversário na semana 53, porque a 52ª semana você começou do 1, você não começou do zero. Quando você nasce, você começa do zero. Exatamente. Então, cara, tá errado. A gente ainda tá... Ainda faltam algumas edições. Na verdade, vamos ver aqui. Deixa eu contar aqui a data que o Ninja Inimigo me mandou no chat do Gmail. Falando: você já ouviu o podcast? Você. Enquanto isso, eu vou lendo o e-mail aqui. Vai lendo aí. Um ano abaixando, avançando e socando a competição. Aqui quem fala é Killer Miller e depois desse e-mail temerei pela minha vida. Ele diz aqui sobre a E3, spoiler sobre o nosso episódio que vai sair agora. Mas enfim, a conferência da Nintendo foi a melhor apresentada? Sim! Mas isso não significa... Significa! Que estou convencido pelo potencial do Wii U. Muito pelo contrário, a Nintendo resolveu cair na briga pelo único público que sobrou para a Microsoft e Sony, com um console com funcionalidade zoada, ao invés de investir pesadamente no 3DS, cujas vendas não estão rendendo o suficiente. Bem, comentaremos mais sobre isso a seguir. Mas, enquanto isso, o Kinect e o Vita me surpreendem cada vez mais. O Wii U introduz um tablet barra controle com um layout de botões propenso a dificultar a jogabilidade, principalmente para ditos jogos dessa geração, que chegarão muito poucos se comparando com a biblioteca atual de games para 360 e PS3, e com direito a um meta-jogo whatever. Carinha de decepção. Olha só. Smells like Dreamcast. Smells like Dreamcast Spirit. Dun, dun, dun. And that little fucker on its joystick, I'll tell ya. Quanto às outras conferências, digo que com o Kinect posso finalmente falar como Commander Shepard. Shepard no efeito massa 3. Não, não, não. A tradução desse jogo seria efeito massa, mano. 3. Massa, velho. E montar minha própria arma à la Tony Stark com o Soldado do Futuro. É poético esse meio, cara. Muito bonito, cara. Já com PS Vita 0% gordura trans, a funcionalidade de ambas as touchscreens abrem a possibilidade de que haja inovação no departamento de QTEs de Uncharted e no manejamento de inventário de Ruin. Realmente. Aí a gente podia ter lido esse meio no final do programa, né? Porque assim, ele poderia ter adicionado as coisas. É, então, a gente pode cortar esse meio também. Vamos descobrir o que a gente vai fazer com esse meio. Até lá. Então a gente deixa tudo assim pro ouvinte ouvir a porra toda e foda-se. É. Então você pode parar de ouvir o e-mail agora, o e-mail não, o podcast agora. De certo, veremos muita putaria pelos anos que virão. Da Sony, da Nintendo e da Microsoft e do baixo Friend Soul, que está fazendo aniversário. Hells yes! Um abraço para todos da família. Killer Miller signing off. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. No mundo. Aqui, ó. 22 de junho de 2010, 18h41. Pedro, 2 pontos. Pedro é o ninja inimigo. Ou o Senhor Eternidade. Spoiler. Ou Mestre Splinter. Ou Comandante Cobra. Ou Pajé. Pode ser qualquer um desses aí. É, ouviu o podcast? É sobre o quê? Jogos de diversão. Beleza, convido aí pra um próximo. Estou baixando. Eu gosto de jogos. Perguntei, vai botar um site? O Ninja amigo, sim. Eu estou com um projeto de um site de jogos. Projeto tá aí, Brasil. Tá aí até hoje. Dona Matilde. É a Matilde, cara. Olha só. Caralho, Dona Matilde. Dona aí, Matilde. No nosso episódio de um ano, a gente vai ter que chamar. Foi entrevistar não. A Dona Matilde. Cara. Não, aqui, ó. Já foi até. Eu já até citei aqui, ó. Nesse mesmo dia. Aí, moleque, Matilde já promete como futura pera interna. Edição 100, com certeza ela voltará. Pô, pode adiantar pra 50? É, pode ser também, pode ser. Pô, eu pensei em criar eu gosto de jogos @ baixofrentesoco.com, mas o Mestre Splinter achou que ia ser muito grande. E agora fica aí o nosso episódio, nosso primeiro episódio de uma provável série de 2 ou não, sobre a Electronic Entertainment Expo com... Ou o antecessor do Disco Ninja, nunca sei. Ou o antecessor do Disco Ninja, você sabe. Com os calhordas de sempre, o Arara e a Debs. Porra, o episódio de um ano podia ser um Disco Ninja, hein? Puta merda, como avacalhar o seu ano, né? Oi, agora que eu te dei a dica, deixei no ar pra você poder mandar um Google, porque você é um maluco esperto. Me fala com agora, certeza. O que significa E3? Significa a sigla, em vez de botar significa. 3, significa. É Electronic Entertainment Expo. Caraca, ele pesquisou mesmo, moleque. Parabéns, muito foda. Já não que... confundir a E3 com a I3E, que é muito superior. I3E não tem comparação. Não tem comparação. Essa feira acontece todo ano, mais ou menos por volta do meio do ano, nos Estados Unidos. Em Los Angeles, na maioria das vezes, porque algumas vezes foi em Atlanta, outras vezes em Santa Mônica, na garagem do Bill Gates. Mas muitas vezes em Los Angeles, num lugar chamado Convention Center, bem genérico, é onde tem a maior feira de games do mundo. Lá é onde todas as produtoras, desenvolvedoras, todas as equipes de mercado de jogos têm a oportunidade de mostrar para todo o seu público o seu material novo. É o ponto de partida que a galera tem para mostrar e impressionar o público gamer e os investidores. O público gamer. Sempre que ele fala gamer, eu penso em gay. É, exatamente. Não dá. São Francisco seria um lugar para um público gamer, né? É, num bairro gamer. Chamado Castro. O nome do bairro gay é Castro. Caralho, Paulo cara. Puta que pariu. Ninguém sabe que meu nome é Castro. O cara sabe. Pois Pois bem, nessa feira, a famosa E3, são tratados diversos jogos que vão ser lançados. As coletivas das grandes desenvolvedoras, como a Sony, como a Nintendo e como a Microsoft. É hoje que nós vamos especializar nessas três. Não como o Damião, como sua mulher. Como a mãe dele. Eu queria relembrar um pouquinho o que foi a última E3. Vamos aproveitar pra fazer isso. Vocês lembram que o grande bafafá na última E3 foi em volta dos sensores de movimento, correto? Sim. A única coisa que eu lembro da E3 do ano passado é que dois moleques fizeram um podcast que tava muito mal editado, quase não se ouvia a voz deles. Mas depois eles melhoraram bastante. Oi, eu sou o Ninja Inimigo. Eu sou o mestre. Oi, eu sou o Goku. Ah, foi bom, tá? Porra. Foi bom pra você? Nessa grande conferência que teve ano passado, foi legal que tiveram várias revelações interessantes que o público ficou muito surpreso. Por exemplo, o Kinect trouxe uma nova maneira de você interagir com os consoles. Você tem, obviamente, a mesma coisa que sensor de movimento que o Wii, mas você não precisa do controle. Você tem toda a captação do seu movimento através da câmera, através da recepção do Kinect. Ficou muito legal e foi assim, aumentou a expectativa de todo mundo. Tava todo mundo esperando o Kinect, assim, pra ser uma revolução. A Sony, ela trouxe a bola azul junto com o controle microfone dela, da Xuxa. E o PS Move, pra tentar pegar também esse mercado de sensor de movimento, essa diferenciação nos jogos. E a Nintendo falou do 3DS, né? E agora, um ano depois, meus amigos, eu quero perguntar pra vocês, qual é a opinião que vocês tiveram com os lançamentos da E3 do ano passado? Vamos começar com o 3DS. Quem aqui já viu o 3DS? Eu. Então me fale, entendi. O que você acha do 3DS? Eu joguei o 3DS, mas foi só Street Fighter e os aplicativos de realidade aumentada e tudo mais que tem nele. E bom, os gráficos não são muito lá melhores do que temos no PSP. O efeito 3D é bonitinho, mas não acrescentou muito, pelo menos nesse jogo. E não temos nenhum jogo grande até agora nele, exceto Street Fighter 4. Então, até então, uma grande decepção. É, daqui a alguns dias vai estar sendo lançado o Ocarina of Time, né? Que é um jogo que a gente já jogou, sei lá quantos anos atrás, então... O grande... Não, mas tem o Dead or Alive, que é exclusivo pra 3DS, o Dimension. Sim. É, mas o Dead or Alive também, né? Não é nada... É. Ah, nós temos o joguinho do Submarino também. Submarino. Cara, você tá comparando o Dead or Alive com o joguinho do Submarino, caralho. Você tá comparando o Submarino com o Dead or Alive. A comparação é perfeita pelo seguinte, os dois jogos se tratam de afundar coisas. Um é afundar o Submarino e o outro é afundar o Ganso, mas é o mesmo tipo de coisa. Tudo. Tebs, você jogou o 3DS? Não, joguei não, não gosto. DS. Quando for pra Sony, a gente chama. Vai, pode ir. Vai com carinho no cachorro. Eu acho que tá muito caro. Quando você viu na press da Nintendo ano passado o 3DS, você teve uma expectativa alta, não teve, Arara? Aham. Uhum. E como foi essa sua expectativa depois que você jogou o jogo? Ela foi preenchida? Não. Foi uma decepção. Foi uma decepção mesmo. Porque eu joguei, além de não ser diferente do que eu já jogava no PlayStation 3 ou no computador, porque era Street Fighter igualzinho. Ah, ok, é muito bonito, mas... Eu vou gastar $300 num videogame desse? Não vale a pena, cara. Prefiro gastar $250 e comprar dois DS Lites. Um pra mim e um pra minha irmã, já que os nossos quebram toda hora. Tá R$1.200 no Brasil, cara. Vai sair agora. Vai ser lançado a R$1.200 aqui. Caraca! Surdo. 1.200. Mas o 3DS, você tem que entender que ele tá enfrentando um grande problema de jogos, né? Tá faltando jogo legal pra você poder comprar o console e falar, caraca, eu vou jogar esse jogo X. Não tem. Exatamente. É, mas olha anunciaram um jogo legal do Shinobi pro 3DS. É. Anunciaram outros jogos interessantes, assim. Agora, não saiu nada ainda. O Kid Icarus apareceu no E3 do ano passado. Aí, esse ano, apareceu de novo anunciado. Pô, sabe? Surgiu um novo Duke Nukem. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso no do portátil nas coisas. É. Isso. 20 edições atrás. Mas acontece, cara. Um videogame, normalmente, quando é lançado, o PlayStation 3, por exemplo, passou por esse problema. Tiveram... Não, olha só. Isso pode passar pelo problema, isso pode acontecer, mas a empresa tem como saber que isso vai acontecer. Você, quando vai lançar um videogame, você pode se comprometer com as empresas que estão aliançadas a você a fazer lançamentos simultâneos. Isso aí acontece até em comunidade de software livre, quando os caras mudam versão de software livre aí, se comprometem a lançar as coisas junto. O cara não pode fazer um hardware daquele tamanho que vai custar o preço que vai, sabendo que ele tem um público do tamanho que ele tem, ainda mais no caso do 3DS, que era um sucessor de um videogame que vendeu 150 milhões em alguns anos apenas, vendeu em proporção, o que mais vendeu até hoje, mais do que o PlayStation 2, em tempo de mercado, e você não ter jogo jogo pra lançar. Quando o DS saiu, saiu com uma porrada de jogo já. Quando o Wii saiu, tudo bem que saiu com esportes e com uma coisinha ou outra, mas o modo de jogar dele, ele já se garantiu nisso. Ah, mas o você 3DS, vê também a promessa que foi Mario Galaxy, né? Foram duas E3 prometendo Mario Galaxy também. Tudo bem, mas enquanto o Mario Galaxy não vinha, eles foram enganando com outras coisas. O 3DS não vem enganando com nada. Então a Nintendo, que classicamente é uma empresa que sobrevive muito em custa dos jogos que ela mesma faz, o 25% das vendas de jogo pra Wii são de 4 jogos, e são 4 jogos da Nintendo. É o Wii Sports, o Wii Resorts, um Wii Sports, outra coisa desses aí, e o Mario Galaxy. Tem 4 jogos, ou 5 jogos, sei lá, talvez tenha mais um, que somados eles são 25% das vendas de jogos de Wii. Então ela não pode agora lançar um videogame e sem ter jogo, entendeu? Eu acho que foi o primeiro videogame da Nintendo que eles lançaram sem ter um Mario junto. Tem que ter uma killer application. É, tem que ter um jogo que o cara olha e fala, caraca, tem que foda, e vem junto, assim. É, exatamente. É o que acontece desde vem sempre. Vem na memória. Ah, isso que me irrita na Nintendo, entendeu? Eles lançam a parada e falam assim, ó, vai ser muito maneiro. Aí você espera séculos até ele começar a ficar bom. O Wii, eu tive tanto problema pra jogar que eu desisti de tentar. Aí minha mãe ficava, ah, vamos comprar um Wii. Eu falei, não, pelo amor de Deus, assim. Eu tento jogar qualquer coisa nele, ele entende errado. Então eu não quero. Aí depois, eles lançam um objeto mágico que você pluga no seu Wii e vai melhorar 25.000% a detecção dos movimentos. Tá, maneiro. E aí você compra o videogame, compra mais o produtinho extra, aí compra mais um não sei que lazinho, aí compra... Pô, pelo amor de Deus, né? Se é pra comprar tudo, compra tudo de uma vez, assim. Ah, não. O videogame não funciona sem isso. Aí vem um pacote, assim. Aí você, ah, maneiro. E compra tudo. Exatamente. Agora, o cara te vende uma farsa já de cara, assim. Ele fala assim, não, compre só o Wii que você vai estar feito. Assim, não, não tá. Então podemos concluir aqui, de um ano pra cá, a Nintendo falhou na E3. Não teve... Não preencheu nossas expectativas, não foi um foda avassalador. Falhou na vida, né? É, falhou na vida. A E3 dela foi muito boa. O problema foi o resto do ano. Beleza. Agora, vamos pra Sony. Agora, a Sony lançou o PlayStation Move. Então eu pergunto aqui, Lapso, você comprou o PlayStation Move? Comprei. VI, Michael Jackson, se exercita, faz a dancinha e usa a bola azul e responde. Na verdade, a bola varia de cor de acordo com a iluminação local. Já fiquei com a bola roxa, pega mal, né? Nasci com as bolas roxas, inclusive. Já ficou roxa, já ficou rosinha. É maravilhoso, é sensacional. Pergunta. Agora me diz, quando você viu o Move na E3, você teve a expectativa de alguma coisa ou você pensou, é igual ao Wii? Quando eu vi o Move, eu achei, vai ser igual ao Wii. Porém, como não é pra Wii, então não tem aquela coisa de ter que ser um videogame família, vai sair FPS pra esse negócio e vocês sabem que eu não gosto de FPS, muito. Então vamos botar dessa forma. Você, a sua impressão na E3 foi, o Move vai trazer o sensor de movimento do Wii pros jogadores de hardcore. Em parte, é. Em termos disso também. E naquela época, quando eles falaram do Move, a questão do Kinect já tava sendo levantada também. O problema que eu achava no Kinect, e que infelizmente, eu acho que até agora ainda tá mais ou menos, é que os jogos deles são muito nos trilhos. Você não anda porque... Como é que você vai andar no Kinect? Só se você ficar dando pulinho de um lado pro outro, né? Até eles anunciaram esse ano uns jogos que vão ser assim. Você dá pulinho e o personagem anda. Uhum. Mas nossa, não tem muito essa liberdade. É. No Move tem porque você tem lá o pirulito de um lado e o nunchuck imitação do outro. Então você consegue andar e usar o movimento. Então o que eu achei? Vai dar pra jogar FPS, vai ter os jogos aí que nem tem pro Wii, que usam esse negócio bonitinho. O meu problema mais era que eu achava que ele ia ser muito caro, porque ia ter que ter câmera, ia ter que posicionar, mas até que aqui eu consegui dar um jeito, né? Eu ainda acho, como eu comentei no podcast ancestral, que a Sony mandou muito mal desse brinquedinho não poder funcionar que nem aquele brinquedo do Chaves, de você jogar a bolinha no alto. Bilboquê. Ia ser muito mais maneiro. Caralho, moleque sabe o nome da parada, meu Deus. Como é que é o nome? Bilboquê. Porra, cara, aí. Pô, cara, cada dia eu aprendo uma coisa nova contigo, cara. É, mas eu acho que já saiu faz tempo, acho que saiu junto com o Killzone ou com o Socom, uma metralhadorazinha que você encaixa tudo lá. Sharpshooter. Eu vi, não sei se foi na IGN, na Game Traders, na GameSpot ou no GameSpy. Em um dos quatro eu vi um cara fazendo um review mostrando e parece que o negócio funcionava muito bem. Eu até vou ver se eu compro lá na América mês que vem. Mas é carinho. É, mas eu sou rica. É carinho, mas tá saindo um pacote de Gears of War 3 com o Sharpshooter e o PS Move e tal, aí sai mais barato. Peraí. Tem Gears of War 3 pra PS3? Vai sair. Sério? É. Ih, rapaz. Tem certeza? Não, pera. Não, é Resistance 3. Tá. Porra, Gears of War tá mais Microsoft. Eu tô meio susto, eu fiquei quieto. Eu só tô espalhando a desinformação aí. Tava suando frio. Não, normal. É o que a gente faz toda semana, né, cara? Não, se lançasse Gears of War pro PlayStation 3 aí, eu ia cair em cima da Microsoft, moleque. Acabou. Não antiga. Ia acabar, né? Ia morrer pra mim a Microsoft. É, e eu vou tentar comprar lá e ver como é que é. Mas assim, é, em relação ao Michael Jackson, a minha expectativa pro Move foi cumprida, porque eu jogo aqui quase todo dia. Muito o bom. Michael Jackson. Michael Jackson. Você eu cheguei a ser top Jackson 10 no Wii? Trilha. Eu joguei no Wii, é igualzinho. É igual. Só do Kinect, cara. Que é diferente e, porra, achei horroroso, cara, do Kinect. Jogou lá no Keylogan. Fiquei muito triste. Porque tinha tudo pra ser perfeito o jogo, mas eles mudaram o jogo por algum motivo e ficou uma droga. Mas é igualzinho ao Wii. É, o Move é um emote no PlayStation, cara, sem tirar nem pôr. E você acha que isso foi foda? Foi foda? Não, não foi foda, não, cara. Mas foi, sei lá, 30, 50 dólares o pé todo com a câmera e o Move. Então, pra jogar uma coisinha ou outra de vez em quando, dá pra levar. E a Microsoft? Microsoft teve a grande revelação do Kinect ano passado. Falou que ia mostrar o sensor de movimento sem nenhum tipo de conexão com controle ou USB na bunda ou nada que você ia precisar. Nossa, USB na bunda foi forte. Ia só captar os seus movimentos. E agora eu pergunto, Senhor da Eternidade. Você que me venceu. Que venceu no Dance Central. Você que me venceu no Dance Central. Quais são as suas impressões com o Kinect, cara? Ah, cara, eu achei bem melhor do que eu imaginei, cara. Assim, então, tudo como bem é que você imaginou? Eu imaginei que ia ser uma merda que só tem pra Family Games e que a resposta é uma merda. E é uma merda que só tem Family Games, só que a resposta é muito boa, cara. Me impressionou. A gente foi lá jogar. A gente foi jogar o Kinect lá na casa do Quilolo. A gente foi cheio de preconceito achando que ia ter que ter super iluminação pra funcionar, que se a pessoa fosse mais do que caucasiana não ia ser reconhecida. E a gente chegou lá, jogou no escuro. Foi um perigo. Modo família, é. Foi um perigo, né? Foi tiro com o meu dedo, né? No escuro. Não é, não, a sala dele não é gigante, assim, não tem 10 metros de largura. É, tem 9. Tem 9. E pegou todo mundo e não teve problema nenhum. O problema é a falta de jogo, né, cara? É a falta de jogo, porque o sensor é muito bom. Ele consegue reconhecer mais de uma pessoa ao mesmo tempo e, tipo, identificar a mão de todo mundo e os passos e tudo mais. Então, pô, ele é um belo de um aparelho, assim. Sim. Só faltou software mesmo. É que nem exatamente. Mas é difícil você tentar integrar esses sistemas baseados em captação de movimento com jogos mais hardcore também. Então, o que você faz? Você faz jogos mais casuais pra você brincar com a galera. O Kinect é uma experiência extremamente divertida pra você chamar o pessoal e jogar. É muito maneiro. Só que, se você for em casa sozinho, é meio chato, entendeu? Você cansa um pouquinho, fica brincando. E você se sente meio lesado também. Imagina, tipo, você tá lá jogando Kinect e entra seu pai no quarto. Né? Fato. Eu só jogo o Michael Jackson com a porta trancada, cara. Faço vergonha lá. Mas é pior, como... Eu acho pior do que você pega vendo pornografia, com certeza. Muito pior. É como eles estavam falando, por exemplo, dos jogos pra iPhone. No começo eles tentavam fazer uns emuladores e colocar uns botões na tela e assim e tal. É. Não funciona muito bem. Não funciona... Jogo de iPhone não funciona, por exemplo, com botão. Eles tiveram que reinventar os jogos. Exato. Pra fazer jogos que se adaptassem pro iPhone. Da mesma maneira, com o tempo eles vão inventar jogos bons, hardcore talvez, que se adaptem pro Kinect. É só uma questão de você reinventar assim o seu conceito de jogo. Você não pode simplesmente portar o jogo. Mas você tem que vencer a barreira do preconceito também, que é muito complicado. Ah, não sei, cara. Com a apresentação da Microsoft sobre o Kinect esse ano, acho que eles conseguiram vencer um pouco do preconceito, não tenho certeza. Então vamos começar pela Microsoft. Esse ano, 365 dias, não exatamente depois. Puta merda. O que aconteceu? A Microsoft, a Nintendo e a Sony não trouxeram nada de revolucionariamente novo. Eles não chegaram que nem ano passado e trouxeram assim, plá, olha só que foda, com exceção da Nintendo. Que não foi tão foda assim, mas foi, caraca, olha. A Microsoft, vamos começar pela Microsoft, que ela não trouxe realmente nada de novo. Porque foi a primeira também, né? É. A Microsoft, ela trouxe um pouco de adaptações pro Kinect. Ela aproveitou a C3 pra mostrar como podemos aproveitar mais o Kinect e deixar os gamers mais felizes com o Kinect, correto? Sim, a Microsoft se diferenciou das outras duas pelo seguinte: a Sony e a Nintendo foram mostrar hardware. A Microsoft é a que menos mexe com hardware, porque eles não mexem com portátil, por exemplo, e eles não tinham um videogame novo, então, e o Kinect também já tá aí. Então eles foram só mostrar software pro Kinect e ampliação da utilização do Kinect no serviço da Xbox Live. O problema é que quando uma dessas grandes empresas aparece lá em cima, sobe no palco pra falar, as pessoas estão esperando um hardware novo. Já é de praxe que chegue na E3 E3 e mostra alguma coisa assim, tipo, caralho, que irado. Ou algum exclusivo muito foda. Tipo assim. Sim, sim, não. Eles chegarem lá e falarem assim: agora Final Fantasy Versus 13 vai ser pra Xbox também. Aí todo mundo, caralho, entendeu? É, não. Hardware novo todo ano é difícil, é complicado, né? Não, sim. Agora, aí é que entra o negócio dos exclusivos, como você falou. Eles não guardaram exclusivos esse ano. A Microsoft e a Sony, eles não se deram ao trabalho de fazer a surpresa pra fazer o show da E3 como é costume esperado, assim. É. Não, eles foram lançando à medida que foi acontecendo. As desenvolvedoras foram mostrando seus demos e lá eles simplesmente reiteraram que, ó, esses são os jogos que a gente vai ter esse ano, eles são bonitos e blá blá. Eu lembro do bafafá que foi quando anunciou que o Final Fantasy 13 ia ser lançado pra Xbox também. Foi assim, um marco, porque o Final Fantasy tava com a Sony por muito tempo, desde o 7 até o 12, e quando eles anunciaram isso, cara, foi bizarro. E foi na E3. Eles subiram lá e falaram, vai ser assim. Eu acho que tá rolando, na verdade, uma depressão coletiva por conta do caos que é a PSN. E aí, nego, não tá muito... E é a erupção do vulcão. De chegar e falar assim, isso aí, galera, vamos fazer e acontecer e tal, que não, todo mundo triste, tocado, que é a PSN. Pô, mas tá todo mundo feliz agora, todo mundo ganhou o jogo de graça. Todos comemoram. Eu tô feliz, eu esqueci completamente as mágoas. Isso. Mas foi seu braço já voltou ao normal, né? Foi um ano fodido pras empresas do Japão, né? Elas se fuderam, ainda mais pra Sony. Ela se fudeu de verde e amarelo e branco e vermelho lá no Japão. É. Terremoto, se fudeu, hacker, no caralho. Só merda. Mas o grande lance do que eu acho que ficou muito interessante com esse ano foi que eles resolveram focar um pouquinho mais em como essa geração ainda tem coisas novas pra serem mostradas. Obviamente a Sony focou mais no portátil, a Nintendo focou em entrar nessa geração. E a Microsoft resolveu falar sobre o que ela tem em mãos aqui, né? Então ela falou sobre o Kinect. Alguém quer me enumerar as coisas interessantes que foram faladas sobre o Kinect? A primeira coisa que falaram sobre o Kinect que eu me lembre foi os comandos de voz do Mass Effect 3, que você consegue coordenar o seu time falando, fulano, avança, fulano, solta tal golpe, assim. Isso tem cara de que vai dar uma merda na hora. Você vai estar desesperado lá no meio do tiroteio, fulano, vem pra cá! Aí o ciclano vai pra lá, assim, aí você... A segunda coisa que eles mostraram foi o Tom Clancy Ghost Recon, que você consegue comandar o menu com a sua voz, então você consegue personalizar sua arma e tudo mais só com comandos de voz, e você consegue jogar... Uau! E você consegue jogar com o seu corpo mesmo, a sua mão direita, ele serve como o bico da sua arma, a sua mão esquerda serve como gatilho, quando ela tá aberta você tá atirando, fechado, ele deixa de atirar. Isso. E aí você consegue Tem que ser canhoto pra jogar, então? Eu acho que você tem um modo canhoto, né? Um modo destro, assim, pra você inverter as mãos. Mas eu acho que o cara que fez o demo era canhoto. E ele era meio estranho, porque ele jogou meio curvado, né? Você notou como é que ele... Ele com certeza era canhoto, você tava com a mão direita na frente, porra. Eu acho que ele jogou meio curvado, mas pra dar a impressão de que ele era um soldado num campo de batalha, alguma coisa assim, meio interpretação, roleplaying. É, assim. Imersão, pura imersão. Os soldados andam curvados no campo de batalha? Pra se esquivar das balas, ter mais cobertura do cover, né? Mas isso então, é verdade. Tudo bem, mas ele tava numa posição assim, meio de fazer agachamento, de em academia, assim, sacou? Não, é lógico, ele não é um soldado, cara. Ele é um mercenário, pô. É lógico que mercenários fazem agachamento. Mas a sua posição é perfeita, deve ter sido por isso mesmo. Ou porque a câmera não tava focando ele direito, ele se agachou, né? Não, mas a câmera do Kinect, ela se mexe. Isso é bem legal. Jogar, não lembro qual é o nome agora, de um jogo de luta lá do Kinect, e assim, eu dava soco alto, ele entendia como chute. Olha o seu tamanho, né, o Debs? Ah, deve estar sendo humilhada hoje, né, cara? É, olha só, eu vou embolotar daqui a pouco mesmo. Então, falou frango comigo. Outra não, coisa legal sério, nesse... Pô, eu lutei anos e anos, então é frustrante você tentar dar um golpe básico e o bagulho entender errado. Esse é um jogo tipo Family, aquele meio família, assim, que tem vários jogos, esse jogo não, de luta? Era um de luta braço. Pô, jogo de luta pra família? Que bizarro isso. É, tipo, tem um Kinect Sports, assim, que tem um minigame de boxe. Ah, aí eu fui jogar jogar contra. Fui jogar contra a Talu, minha namorada, e ela me deu uma surra. Eu fiquei muito envergonhado. Mas tudo bem, porque casa, depois, né? Depois eu descontei nela no Dance Central, ganhei dela, assim, então aí ficou tudo certo. Ah. Cara, jogo de luta pra família é só o brincar de lutinha, né, cara? Então, outra coisa legal do Ghost Recon é que você conseguia trocar a arma, tipo, movimentando, fazendo um movimento que é como se você estivesse colocando a arma nas costas, assim. Aí você conseguia trocar uma arma pra outra e fazendo um movimento como se você levantasse a mão na altura do olho, ele fazia o scope do rifle sniper, assim. Então, vários movimentos legais, assim. Vou te falar uma coisa que me incomoda muito no Kinect, principalmente pra esses jogos que você precisa de precisão. Jogo de FPS, jogo de tiro, você precisa de precisão. Você precisa estar com o seu target no ponto em que você quiser, na hora certa. O problema do Kinect é que ele tem uma latência de resposta. Todos os jogos que eu joguei de Kinect, eles têm uma latênciazinha de resposta que pode não incomodar para os diversos propósitos que eles têm casuais. Por exemplo, jogo de dança, conforme eu vou dançando, aquilo vai se adaptando e eu abstraio. Jogo de parar no movimento, de queimado, tem um jogo de queimado, Kinect, é tranquilo também. Agora, você vai num jogo de FPS em que eu quero dar um headshot e um target em movimento, aí é foda, entendeu? Sim. Mas tudo tem latência, cara. Quando não tem latência do hardware, tem latência de você. O controle, o joystick que você usa na mão tem latência também. Não, mas tem uma latência muito ridícula comparado com essa. Mas você tem que ver também que FPS pra videogame em específico, ele já tem ele já é um pouco mais simples, ele já tem aquelas ajudas pra mirar, porque isso. O controle pelos analógicos também não é tão preciso. Preciso mesmo seria o mouse ou, por exemplo, um move que você consegue apontar. Exatamente. Mas quando você não consegue, você tem uma ajuda, né? Então, no Kinect até que parecia que era bem fácil de jogar. Esse Ghost Recon eu achei bacana, o cara lá usa os braços como arma. Quem é gordo vai cansar rápido, padrão, né? Mas o medo que eu tenho, que esse jogo me mostrou, e que é uma preocupação que eu acho que eu tenho com esses jogos de FPS em geral, é que eles se preocupam muito em ir lá embaixo. Esse negócio tá um negócio de customização de arma absurdo. O cara dava comando de voz pra otimizar pra longo alcance, otimizar pra combate corpo a corpo. Era sensacional o negócio. Agora, por exemplo, uma coisa que me perturba em FPS, por exemplo, é quando você chega perto da porta e vai entrar na porta. Ninguém entra de mansinho por uma porta quando tá no meio da guerra ou quando tá em filme. O cara dá um pisão no outro lado da porta e já entra apontando, entendeu? E nenhum jogo eu vejo isso. Já chama uma flashbang, Uma parada assim, sacou? Aí dá uma pica na televisão, entendeu? Eu não vejo os caras se preocupando com alguns aspectos que eu acho muito mais simples e necessários do que customizar a arma absurdamente. Lapso. No Rainbow Six 2 que eu andei jogando, você consegue soltar flashbang na porta ou explodir ela com uma bomba, dependendo da situação. É. E no Duke Nukem Forever, que eu joguei o demo, você abre a porta dando pisão. Existe? Dando pisão? Moleque! Você abre a porta dando pisão na porta, assim, mandando ela longe. Uma coisa que me pareceu evidente na conferência da Microsoft, depois ficou um pouco na da Sony também, na da Nintendo menos, porque eles tentaram manter mais segredo, é que o pessoal esse ano não ficou segurando nada pra soltar na E3. Né? Chegou lá na hora da E3, os caras começaram, da Microsoft, começaram com o Modern Warfare 3. Inclusive foi mó papelão que o cara começou a jogar lá, a pilha do controle acabou. Mas virou de praxe também isso, né? Virou. Praxe. É, qualquer coisa da Microsoft tem que dar uma tela azul, né? Tem que ter algum problema. Não. Até da Nintendo no passado foram mostrar o Zelda. É, Zelda. Aí o cara lá, porra, o controle não tá funcionando, merda. Ah, normal, é. Fico usando pilha, né? Pilha da Sony, deve ser, né? Aí é boicotado. É foda. Mas o Modern Warfare é muito bonito. Depois eles mostraram lá o Tomb Raider também, que também todo mundo sabia. Sensacional. Se você, inclusive, a gente usa um podcast, então a gente só tem recurso de áudio. Por favor, mestre Ninja DJ, Disco Ninja, coloca aí o começo do gameplay do Tomb Raider, só tem o áudio, obviamente, e vê aí o pornô maravilhoso que seria. Você só ouviu a Lara Croft no começo do jogo. Inclusive o pessoal lá na conferência, no streaming, tava falando assim, pô, minha mãe entrou aqui no meu quarto e eu tava vendo pornografia, que tava vendo Tomb Raider. E não tinha nada de novo, né, cara? Depois os caras vão falar o quê? Ah, Halo 4, Halo 10 anos, o Gears of War. Todo mundo já sabia. E o remake do Halo aí. É, o remake do Halo, né? 10 anos depois. É o jogo que revolucionou o FPS. Até revolucionou mesmo, né? O FPS caseiro. Revolucionou o FPS tirando a barra de energia e colocando energia regenerativa. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria, né? Foi quem começou com essa palhaçada. Perfeito, de você não correr mais, né? Automira também. É. Automira, só poder carregar duas armas. Tudo isso errado. Grandes inovações. Grandes inovações. Aí que o FPS foi pro ralo mesmo. Porra, Didi, atrapalhando a gravação, Didi. Eles lançaram o Xbox Home. Xbox Home é um sistema integrado de vários serviços que você consegue assistir TV, TV normal mesmo, tipo TV a cabo, e ouvir música e tudo mais. E você consegue controlar todo esse sistema usando o comando de voz do Kinect também. Então você fala, tipo, Xbox, coloca na Globo. Ele vai lá e coloca na Globo. Mas assim, eu ligo a TV a cabo nele, ou ele tem tipo streaming pela internet, que aqui no Brasil consegue. Ele tem os dois. Ele tem os dois. Você pode assistir YouTube, Netflix com ele e outros serviços lá que eles falaram, como Hulu. E você também pode ligar a TV a cabo nele, tipo... Isso é maneiro. Aí você pode gravar as paradas. Pode. Eu não sei se dá pra gravar, legal. Mas provavelmente dá. Ah, deve dar. O que eu achei mais bacana nesse do Xbox Home foi o Bing integrado dele, né? Tudo bem que também. O Bing é uma merda, mas era Microsoft e aí ele, você fala lá Xbox, Bing, Filha da puta. Aí o resultado é esse. Fala Xbox, Xbox, Bing, X-Men. Aí ele mostra o resultado da busca em termos de todo o conteúdo indexado de X-Men na Xbox Live. Então apareceram lá X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, o filme do Wolverine, o jogo de X-Men, o Marvel vs. Capcom 3, entendeu? Tudo que tiver tagueado como X-Men, ele vai mostrar lá pra você. Ah, o X-Men Evolution, sei lá, essas coisas assim. E o serviço disponível. Isso eu achei bem interessante. Alguém me diz uma coisa. A Microsoft falhou ou é só impressão minha? Ela vem falhando aí já tem umas... A Microsoft não sabe fazer três. É simples assim. Ela não sabe fazer o show, não sabe, tipo, não, surpreender as pessoas. Não, ano passado foi um show. Pra mim, a melhor press ano passado foi a da Microsoft. Ano passado, mas bem comentada mesmo, né? Tipo, não sei, cara. Eles foram pro Kinect, com o Kinect ano passado, né? E eles, o Final Fantasy. Eles mostraram pro Kinect, eles não fizeram um showzinho, mas eles mostraram a maior revelação, a maior surpresa. Foi... É. Não foi a maior... Não sei se foi uma surpresa tão grande assim, porque eles já tinham anunciado que iam fazer esse negócio, né? Que era o tal do Projeto Natal, etc. Mesma coisa do Wii U esse ano. Mas foi o que? Foi a que se sobressaiu em relação às outras, né? Sem dúvidas, ano passado. E esse ano acho que foi a pior de todos. Uhum. Infelizmente. Pra vocês não dizerem que eu sou anti-Microsoft, a minha conferência ano passado preferida foi a da Microsoft. Eu achei genial. Eu achei o Kinect muito maneiro. Eu gostei do Kinect depois de ter jogado. Achei que cumpriu as expectativas que eu tinha. Superou até, porque eu tinha achado que tinha uma latência horrorosa. A gente foi com preconceito também, né? Uhum. A gente foi com preconceito também, né? É. Muito preconceito. Superou as minhas expectativas. Estão de parabéns, mas esse ano eles não me mostraram nada. Eles não me deram nada. A melhor coisa da conferência da Microsoft pra mim foram o Gears of War 3, que não era surpresa pra ninguém que eles iam anunciar, e o Tomb Raider, que nem exclusivo era. Mass Effect 3. Eles mandaram. O Mass Effect também vai ser exclusivo, né? O que vai ser exclusivo é a parte de voz, mas, porra, aquilo ali não é a grande coisa do jogo, né, cara? É, e o Gears of War, o cara mandou um caô foda lá que ele falou que é a grande saga em termos de jogos exclusivos dessa geração. Ah, vá merda, né? Não é nem o melhor jogo cuja sigla é GOW, né? Vá a merda. Sony, esse ano, pra felicidade da Debs, focou no seu novo portátil. A Debs já teve de 4 a 8 versões do PSP, eu não lembro. De 4 a 8, tá ótimo. Margem de erro de mais ou menos 2. É, uma margem de erro, né? De 100%, né? Isso. E ela tem agora uma nova opção, um portátil inteiramente novo, com processamento animal, gráficos sinistros, tela de toque maneira, resistiva e... É, maneira mesmo. É multitoque, cara. Multitoque, já é melhor que a do 3DS. E o PS Vita não só tem uma tela, como tem duas, né? Ele tem a tela atrás, né, por cima. Tela atrás? A parte de trás do Vita também é uma tela de toque. Touchscreen, assim. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Uma coisa em termos de tela, de toque de tela, que trouxe bem legal foi o iPhone, é a tela capacitiva. A tela capacitiva são essas telas que você pode, com um leve toque do seu dedo, fazer tudo que você precisa fazer na tela ali. Você não precisa apertar, você não precisa de uma caneta, você não precisa usar a ponta do seu dedo. É só com o toque, leve toque do seu dedo, você consegue descrever todos os movimentos e interações que vão te proporcionar o que você quer ali naquela tela. A tela do PS, do novo PSP, que tá difícil de chamar de PS Vita. Plus PSV, PSV. Plus Vita. PSV. PSV, partido, né? O PS... Verde. Partido, cara. Partido, o partido PSV. É um clube, cara. Holandês, da Philips. O PSV, ele traz essa tecla capacitiva. Essa tela capacitiva. E você consegue interagir legal em diversos jogos. Eles mostraram, por exemplo, no Uncharted, que vai ter pra PSV, uma forma de você interagir conforme você tá escalando as paredes. Enquanto você escala a parede, você tem diversos tijolos que você vai botar sua mão em cima. Você simplesmente desliza o seu dedo por cima dos blocos e você vai fazendo todo o movimento que você precisa pra passar por ali. É, isso aí é bem, né? Não é mágico? Isso não é tão mágico bem, né? Quanto o DS foi, tipo, 4 anos atrás, entendeu? Isso não é a grande revolução deles, assim. Não, não é a grande revolução. Eu só tô dizendo que isso é uma coisa um pouco complicada pra você fazer numa tela resistiva, por exemplo, do DS. No DS, você tem aquela tela resistiva em que você tem que apertar mais forte. Você tem que ter uma pressão mais fina. Então, você tem que usar uma caneta ou a ponta da sua unha ou alguma coisa pra você poder desenhar literalmente ali. Então, é muito difícil você pegar um jogo e você usar todos os botões do seu portátil e uma caneta. Então, eu sempre usei o DS com o dedo, né? Mas tudo bem. Eu também usei o DS com o dedo, mas normalmente você tem que apertar uma bola grandona que aparece na tela e você tem que fazer um pouquinho de força ali pra funcionar. É, não, porque o que acontece? A tela capacitiva, ela tem uma tensão lá que ela acumula energia. Como o nosso corpo também é capacitor, quando você encosta o dedo na tela, você faz uma troca de energia com o material da tela e acontece a magia do touchscreen. Exatamente. Se você pegar uma caneta e usar na tela capacitiva, não vai funcionar. Isso. A tela resistiva... Mas a salsicha do iPhone funciona, cara. A salsicha do iPhone funciona. É, tem um capacitorzinho ali dentro. Qualquer salsicha funciona, na verdade. É, não importa. A tela resistiva, ela tem várias camadas de material, como se fosse um folhado. E entre cada camada, tem lá os conduítes de eletricidade. E é por isso que você vai lá com a canetinha e tem que apertar pra fazer a pressão. Quando você pressiona as telas uma contra a outra, é que elas fazem um contato e aí a magia do touchscreen funciona. Que mágico. É. Essa é uma das funcionalidades do PSV. Bom, você adotou mesmo, né? O PSV pra não falar Plus Vita. Não, mas é, mas eles. Mas o que muito se comenta lá, os caras estavam até falando no Game Trailers, né? Que eles colocaram esse Vita pra puxar o V mesmo, porque você tinha o PSX, o PS2 ficou lá extraoficialmente durante um tempo o PSY, PS3 ninguém apelou pro PSZ, e agora eles foram e voltaram uma letra. Uhum. Pô, interessante, não tinha pensado por essa forma, não. Foi interessante não, retardado, né? Mas tudo bem. Retardado, porque você tá voltando, né? Retrógrado, na verdade, né? Mas o Vita tá na moda. Ai, gente, é vintage. É vintage. Desbota um pouquinho que é vintage. O que surpreende no PSV? Além dessa tela capacitiva, você tem o sensor de movimento, né? Você pode botar pra um lado, pro outro. Então, em alguns jogos você vai estar, por exemplo, de novo em Uncharted, tem uma cena em que eles mostram que você vai pular de uma plataforma pra outra, você inclina o seu videogame um pouco pro lado e aperta na tela, ele vai pular pra lá. Isso. É, que nem o DualShock 3 já funcionava, pseudo funcionava, né? Mas agora parece que vai funcionar direito. Além disso, eles mostraram aquilo que a gente tinha discutido no nosso programa de portáteis, que foi a bundinha. Bundinha sensível, é. A bundinha do clitóris. É, o Siririca Hero. É, eu ia falar isso, o Siririca Hero do Ilapse. Siririca Hero do Ilapse. Killer Application. É o Killer Application da parada. Que é o que eu acho que vai dar pra funcionar bem com FPS. Mas sabe que na conferência, eles falaram abertamente que o segundo... Agora o PSV tem dois analógicos, né? E o segundo analógico, eles falaram que é pra proporcionar a experiência ideal pra jogos de FPS. É, aí eu acho que eles vão fazer uma merda foda, cara, se continuarem assistindo nessa porra de analógico. Mas como tem a tela da frente também, você... Não sei se vocês já jogaram o Metal Gear de iPhone, iPod, iPhone, etc. Que ele é só um shooter, né? Então É só um jogo, mãe. Ah. Então você, como ele é multitoque, o PSV também é, você usa a câmera com um dedo e você usa o outro dedo pra apertar qualquer ponto e tá atirando, né? Eu acho que eles podem usar pra isso. Se não usarem pra isso, é burrice, cara. Porque é coisa muito trivial. Diz a Globo.com que eles foram os primeiros brasileiros a conseguir utilizar lá na E3 o PSV. Foi até o Gustavo Lanzetta, do G1. E ele falou que não achou muito impressionante, não. Ele falou que o toque lá é legal, mas assim, nada que o DS já não fizesse, né? Só que agora faz em dois pontos. Mas como jogou o Uncharted, parece que o Uncharted não tem grande diferença pra você usar o touch traseiro, não senti muita diferença. Ele falou que é muito complicado você segurar o aparelho quando você tá usando aquilo, né? O Siririca atrás. Mas eu acho que é porque ele é noob. Porque se ele fosse um Siririca Hero, ele conseguiria. Se ele fosse pro, né, cara? Se ele fosse pro, lá, né? Lá. Mas porra. O grande lance que me surpreendeu no portátil do PSV é o gráfico dele. É absurdamente sinistro. É lindo. Sim. É apaixonante, cara. É lindo. E uma outra coisa muito interessante é que agora, finalmente, você vai ter uma conexão legal entre o portátil e o PS3. Uhum. A Sony corre o risco de, sem querer, tá fazendo com o PSV a mesma coisa que a Nintendo quer fazer com o Wii U, né? Você pegar o controle e usar ele como interação plena com o seu console. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que bem próximo disso. Você pode ser que só não venha a ter a realidade aumentada naquele nível absurdo que a Nintendo mostrou na conferência, mas eu acho que eles correm o risco de acabar indo pro mesmo lado, de se possibilitar ir pro mesmo lado. Sim. Mas eles mostraram poucos recursos, mas mostraram alguns recursos interessantes. Por exemplo, alguns jogos que você pode simplesmente pausar o jogo no PSP, passar pro PS3 e jogar na tela aumentado. É a mesma coisa que o Wii U faz, né? Na verdade é diferente, o que eles fazem é passar o save, você não passa direto o Wii U, que nem o Wii U. Você passa o save, você carrega o save no seu PS3. Entendi. Então você consegue jogar com o mesmo save e tal. Então, tipo, você tá jogando, sei lá, Pro Evolution Soccer no seu PS3, aí você quer continuar jogando, você passa o save pro seu PSV e continua com os mesmos stats e tudo mais. Eu queria que eles se esforçassem um pouquinho pra fazer aquela funcionalidade esquecida do PSP, que é o Remote Play, funcionar direito. Porque aquilo é um absurdo, é uma ideia muito foda que funciona, assim, em dois jogos, sei lá. Falta. Explica pro loiro aqui. O loiro aí, ó. O loiro fizer. O que é o Remote Play? Existem alguns jogos em que você usa o poder do processamento do PS3 e... Poder infinito! Potencial infinito. O potencial infinito do PS3 de processamento pra processar, rodar o jogo e você controla remotamente pelo PSP. Se você quiser, você tá na sua escola, você tá na sua faculdade, no seu trabalho, você, pelo PSP, liga o seu PS3 e joga o jogo pela internet. Essa ideia é uma ideia... O poder dele é de mais de 8 mil! Mas você já testou isso? Não, porque tem, tipo, pouquíssimos jogos e jogos escrotos. É, porque imagina que pra você fazer conexão de vídeo pela internet, você vai precisar de uma conexão boa em todos os... em todas as partes da rede, né? Sim. Então você vai ter que assegurar... Mas se você vê o tamanho da tela do PSP, né, cara? Você vai diminuir a resolução brutalmente. Aí você já pode fazer um streaming, entendeu? Não, mesmo assim, cara. Ah, mas é difícil ainda, cara. E outra, vai ter a questão de latência, porque você tem que apertar o botão e tem que ter a resposta na mesma hora. Então você vai ter que diminuir muito a qualidade pra você conseguir mandar em tempo real. É por isso que o Wii U tem essa vantagem, mas depois a gente fala depois dele. Vamos falar da Sony agora. Outra coisa legal do PS Vita é que ele tem conexão 3G, cara. Você não precisa mais de um Wi-Fi. Foi um momento de papelão da Sony, né, cara? E nós gostaríamos de anunciar que a AT&T terá exclusividade no 3G. Mas eu não entendi, cara. Porque, assim, todo mundo que vai lançar um produto 3G, tipo a Apple, a Sony, whatever, lança pela AT&T. E todo mundo vai. Não, mas a Apple tá tendo a delicadeza de lançar pra AT&T e pra Verizon. Eles já perceberam que a AT&T sozinha, né, todo mundo reclama. Entendeu? Pô, olha só, é de menos, tá? Porque no final, todos hackeiam e fica todo todos hackeiam. Todos hackeiam. Só um off-topic. O iOS foi lançado segunda-feira, no primeiro dia de E3, mas foi na convenção da Apple. 24 horas depois, já estava hackeado. O novo iOS 5. Então, pau, né? Parabéns à comunidade da Apple, né? Todos gostam, todos vê preço, todos choram, todos hackeiam. Todos comemora. Mas é isso. Eu acho que a Sony não mostrou mais nada além do seu hardware novo de foda, assim, de interessante. É, as outras coisas que eles foram mostrar, porra, Uncharted 3, todo mundo já tinha visto tudo da porra do jogo, sacou? E era o que se esperava, o grande bafafá. Eu acho assim, pessoalmente, eu não acho que o Sony, a Microsoft e a Nintendo não tem que subir lá em cima pra falar do jogo. Ela tem que subir lá pra falar de um lançamento. Se ela vai falar de um jogo, ela vai falar de um lançamento novo, tipo, isso aqui agora não é mais exclusivo do PS3, agora é do Xbox também. Isso vale a pena você subir. Mas pra falar de um jogo, você deixa com a desenvolvedora do jogo, entendeu? Você deixa pra na hora de espaço pra falar sobre o jogo. Teve o espaço na E3 pra falar só do Mass Effect 3, e durante a conferência da Microsoft eles falaram sobre o Mass Effect 3. Porra, não precisa, entendeu? Sim, mas olha só, a Sony, a Nintendo, eles não vão todo ano ter um hardware novo pra mostrar. A Nintendo teve menos, ela falou 1 hora e 15. A Microsoft 1 hora e meia, e a Sony falou 2 horas quase. Eles não vão ter 2 horas, 1 hora uma hora só pra falar de um hardware novo, até porque não vão ter hardware novo todo ano. Eles podem ter serviços novos hoje em dia todo ano, né? E nesse aspecto, acho que todos falharam, tirando a Microsoft, que ninguém foi muito pra esse lado do serviço. A Sony rascunhou lá, mas aquele Switch lá, mas não foi muito longe. É, a Sony até teve bastante hardware, porque eles tiveram o PSV e o monitor. Embora do monitor eles falaram, a gente vai lançar um monitor, e parou de falar, não falou nada. Não, eles falaram bastante até do monitor, e o monitor é realmente impressionante. Impressionante, mas assim, acho que não chamou atenção como acho que chamaria, entendeu? Pra mim, eu fiquei impressionado na hora. Mas o cara, em 30 segundos, a gente vai ter um monitor, depois é que eles falaram mais. Isso, eu não vi. Assim, na hora... A Sony vai lançar um monitor de 24 polegadas 26, pra... Né? 24, 26, entre 24 e 26. É, né? margem de erro de 2 polegadas percentuais. Na média, 25 polegadas, exatamente. E ele tem uma ferramenta muito legal, que ele consegue, com o PS3, ele consegue renderizar duas cenas do jogo ao mesmo tempo e enviar pra essa tela 3D desse monitor, de modo que se você e o seu amigo estão cada um com um óculos 3D, cada um vê uma tela inteira. Você não precisa mais jogar jogos cooperativos dividindo a tela no meio. Que maneiro! Caralho, é muito irado, sensacional. Irado pra caralho. Isso aí é. Tá vendo? Todo mundo se impressiona com essa porra, mas o cara não quando explicam nada, direito. Cara. Quando explicam direito. Mas assim. É, não explicaram pô, direito. Mas só é que a volta assim, do couch. Olha o que a gente tá falando. Couch. A gente tá falando de tecnologia 3D, a gente tá falando de. A gente vai ter que usar televisão 3D, óculos ativo, isso tudo é preço. A gente vai estar falando desse. Não, peraí. Tudo pera novo. Aí, então, falando todos, futuro, cara. Todos gostam, todos correm, todos vê preço, todos choram. É, $350 com óculos. Com um óculos já. $350 com os dois óculos. Um óculos. É, foda-se, grande merda. O outro óculos é $50 a mais. É, então... $400. R$750. Você tá levando. Ou R$3.000 quando vier pro Brasil. Ou R$3.000 quando vier pro Brasil. Ou R$750 quando você for a Miami. É meio difícil voltar com um monitor. E mais R$750 quando você. É. Ah, se você for o Fox, tu volta com 3, cara. Teve dois lançamentos. Teve um lançamento da Microsoft que a gente esqueceu de falar, mas que é realmente muito importante, porque eles reservaram 30 segundos de um E3 pra falar que vão lançar Minecraft no Xbox. Isso eu fiquei impressionado. Um jogo indie, feito por meia dúzia de pessoas, sem qualquer tipo de distribuidora nem nada, só com o apelo do público, conseguiu 30 segundos no E3 da Microsoft, cara. Isso eu fiquei impressionado. E todo mundo aplaudiu. Cara, eu escuto muito mais falar, antes de ver a raid de ouvinte, eu escuto muito mais falar de Minecraft do que eu escuto falar de Halo. Sério mesmo, sério é que mesmo. Minecraft é muito melhor que Halo, sério mesmo. Sim. De longe, assim, não tem nem discussão, acho que nem os fãs de Halo vão discutir isso mesmo. Minecraft é um fenômeno bizarro, essa é a expressão que eu tenho pra descrever. Segundo lançamento legal, esse aí é da Sony agora, voltando à Sony, é que eles vão relançar Shadow of the Colossus e Ico em HD pro PlayStation 3. Eu já sabia disso. Mas o que é engraçado, né? Shadow of the Colossus foi um jogo que virou cult e ficou mega famoso e na época nego, não foi muito sucesso, não. Exatamente. O Ico também não, porque o Ico nem é um jogo de ação direito, é. Tipo, ele é um jogo meio cult, assim, também. Mas ficou famoso exatamente porque é bonito, porque é diferente, porque é um pouco mais criativo. E eles se deram ao trabalho de falar assim, ó, vamos relançar e vamos fazer gráficos HD e tudo mais. Sim, eu acho legal isso. Eles incentivando, assim, a inovação na indústria. Sim, sim. Você tá falando do Shadow of Colossus, né? Que não ficou tão famoso na época. É, cara, mas é aquele tipo de coisa, assim, que às vezes não fica famoso na época, mas depois ganha uma legião de fãs enorme. X-Men, quando os caras lançaram na Marvel, também ficou 10 anos quase parado porque não vendeu. Aí depois voltou a vender e hoje chove dinheiro. Pô. Os God of War de PSP vão ser remasterizados também. Vão ser relançados no PlayStation 3 com gráficos HD e tudo mais. Vai ser um jogo só. Vai ser um jogo só e você vai poder jogar. Um disco só. Um disco só com os dois jogos, é. Que nem é o God of War. Que nem o. É, que nem o 1 e o 2, é. Exatamente, você vai poder fazer com os jogos de PSP. Que isso. São jogos bem legais e são. Complementam a história. Pra quem acha que não, pra quem acha. É. Tem coisas no God of War 3 que você só entende se você tiver jogado God of War. Mais ou menos, né? É. Não... Pô, a mulher do. Morta, mulher de Hades morta lá no caixão. Ele falando, porra, você matou minha mulher. Você mata a mulher no. Tá, mas porra, isso aí. Beleza, o Kratos matou tanta gente, cara. Se demora o cara tá junto. Ah, deve ter matado essa mulher no jogo aí, não reparei. Agora, vamos à minha conferência favorita esse ano. Particularmente falando. Acho que foi de quase todo mundo. Acho que foi a... Se o cara não viu com aqueles olhos assim de ismo, acho que foi a de todo mundo. Foi a menos pior, na verdade. Antes que vocês falem que o nosso podcast é sonista, gostaria de reiterar que a nossa conferência favorita do ano passado foi da Microsoft. A sua. A minha. E a minha. E a do Max. Vocês não falaram. Ah, então é de todo mundo. Então todos comemoram. E a desse ano foi da Nintendo. Então pense duas vezes antes de chamar a gente de sonista. E pra confirmar que a gente não é sonista, eu tenho o DS, mas eu não vou comprar o 3DS, eu vou comprar o PS Vita, porque é realmente superior. É, mas DS aqui só a Debs e o Senhor Eternidade que acho que não tem. Isso. O DS aqui. Eu acho mas ninguém que... chama a gente de sonista puramente, né? Tudo é sonintendista que nego chama a gente agora. Funkeiro. Sim. E funkeiro, ah, mas isso é óbvio. Eu prefiro ter um filho funkeiro do que um filho nintendista, cara. Eu não tive nada da Sony, cara. Nenhum videogame da Sony. Mas todo mundo tava esperando a conferência da Nintendo. Tava todo mundo ansioso pra saber que troço era esse do café. Que porra de projeto era esse? Aí... Cara, acabou que é um Kindle, né, cara? Puta merda. Exato. Eu achei muito estranho, cara, quando eu olhei. É um fucking Kindle, cara. Mas, cara, olha só. Eu que sou sonista, percepista e qualquer coisa que você quiser chamar. Petista. Sei lá. Pô, eu fiquei curiosa. Com o Wii U. Ficou bem curiosa, né, cara? Deixou assim meio curiosa. Fiquei, cara. Confesso que eu fiquei. Pô, a parada é um Kindle mesmo, mas sei lá, ele é simpático e... É fofinho, né? Fofinho. Ele é fofo, né? Apesar de ser branco e eu não gostar de coisas brancas. O teu Mac de é... O teu Mac é preto, Debs? Eu não uso Apple. Olha só, eu não falaria com ela. É, o Senhor Eternidade e a Debs estão dando um high five dos designers bolados. Você e o Senhor Eternidade, pra mim, são exemplos da comunidade de design do mundo ao negarem o macfaguismo. Se eu não me engano, a Debs, eu acho que ela usa porque ela acha melhor pra mexer com o Photoshop, realmente que é. Mas ela não é macfag. Traiu o movimento. Não sei qual é essa. Parece. O comandante cobra usa, ele pegue. Mas o comandante cobra dá bunda, todo mundo sabe. Mas enfim. Bom, não sabia até agora, né? Eu não sabia também, não. Eu não conheço ele direito. A gente tava curioso pra saber o que era esse videogame novo dela, o Projeto Café. E ela revelou já com aquela coisa que ela costuma fazer, né? Dar um nome escroto pra parada. Não, deixa eu começar a conferência da Nintendo. Eles começaram muito bem, botaram lá o concerto do Zelda, né? Tava aí o Arara na... Durante a conferência tava... 25 anos. Durante a conferência da Nintendo tava aí o Arara vendo ao vivo, cada um no seu cantinho, cada um no seu trabalho, não trabalhando, obviamente, e postando... Eu estava ouvindo só. E quando começaram a falar de Zelda, eu ficava dando alt-tab no Excel e no navegador, assim. É, eu sou mais sortudo que eu tenho dois monitores. Eu fiquei num monitor vendo E3 e na outra mexendo no Visio da Microsoft. E aí, eles começaram bem lá com o concerto, mas porra, cara, a Nintendo precisa urgentemente arrumar um representante ocidental que tenha o mínimo de carisma, cara. Porque O carisma os caras têm, eles só não sabem falar inglês. O cara sobe no palco sorrindo assim, todo mundo, é o japonês mongol. Não é o japonês mongol, é o Miyamoto, porra. O cara, né? Ah, eu amo esse cara. Ele fez um jogo. Porra, o cara não consegue falar inglês, cara. O cara, ele começou assim: It's I am glad to be back. Eu falei, porra, ele vai tentar. Tá dando pra entender. I am glad to be back. It's good for now. I am now calling fulano de tal. He will be translating to me. Porra, aí me entra o tradutor, cara. Vim tradutor de Globo, assim, quando o Papa vai falar. Não espera o cara terminar. O cara tava do lado dele, cara. Quando você tá traduzindo o outro, que tá com um volume menor que o seu, tudo bem. Porra, mas tá o Miyamoto falando e o cara falando ao mesmo tempo, cara. Eu não sabia se eu tava ouvindo japonês, ou o outro cara falando lá, eu tava com muita vontade de jogar isso no trabalho. O cara não conseguia falar, entendeu? Até só melhorou quando entrou o Filaime com o carisma de gordinho dele lá, que parece uma cara de pagodeiro ele, né? Aí melhorou, porque, né, o cara foi falar inglês. Mas, porra, é foda, cara. Esses caras têm que aprender a falar inglês, cara. O Hirai da Sony fala inglês, porra, porque os outros não falam. Sim. Então, eles começaram anunciando, 25 anos de Zelda e tal. Eles anunciaram muita coisa, incluindo jogos de graça pro DSi, pro 3DS, pela eShop. shopping. O Force Words de graça. Isso, o Force Words estava de graça. Teve o Link's Awakening também, que ia ter de graça, né? Alguma coisa assim. Isso. Anunciaram Skyward Sword pro Wii, que ia ser lançado no verão agora. Tá, enfim, tá uma promessa intensa isso aí, né? Mas beleza. Vai fechar o Wii aí, fechar. Fechei, vai fechar o Wii, vai fechar o Wii. E vai fechar o DS também, porque o DS também não tem mais nenhum jogo novo saindo, assim. Vão localizar mais um Professor Layton e eu acho que vão fechar a fábrica mesmo. Eu acho que esse Layton com o Phoenix Wright não é pra DS? Não, ele é pra 3DS. Ah, tá. É, foi uma das coisas que eu fiquei empolgado, assim, porque, pô, meus jogos favoritos e tal. Vai ter que comprar essa merda agora, né? É, e aí, tipo, nunca vai sair, quando vai ser só em japonês e, tipo... É, foda. Aí depois do Zelda, eles começaram a falar sobre as franquias da Nintendo que iam sair pra Wii e 3DS. Então eles falaram de todos os jogos que a gente já conhecia, basicamente, nada novo. É. De novo mesmo, acho que teve o Super Smash Bros, que eles anunciaram pros dois consoles, tanto pro Wii U quanto pro 3DS. Eu fiquei muito triste por nunca ter tido um Smash Brothers pra Nintendo DS. Fiquei triste mesmo, porque eu acho que podia ter tido um Smash Brothers maneiro pro Nintendo DS. Mas olha só. Você tinha Jump Ultimate Stars, você não precisava de mais nada. Ah, muito maneiro Jump Ultimate Stars, mas o único que eu joguei foi um port feito por fã pra traduzir aquele jogo, porque eu não sei já pra traduzir pra quê, cara? Mas traduzir pra quê, cara? Pô, pra poder botar. Traduzir jogo de luta é foda. Não, cara, mas aquele jogo de luta tem 1 milhão de menus e opções, eu tenho que ficar com o fac do meu lado. Ah, sabendo que isso, cara? É só falar japonês, cara? Que vergonha. O que foi o Wii U? O Wii U foi, primeiro, um nome muito escroto que eles deram pro projeto deles. Mas a Nintendo sempre foi... Me diz o último videogame da Nintendo que teve um nome maneiro. Nintendo DS. Que nome irado, hein? Pô, DS. Dual Screen. Dual Screen. É uma sigla fácil de falar, diferente de PSV, assim. Isso. Fala DS, pô. Vita. O nome DS é melhor que qualquer console de mesa que eles tiveram, realmente, cara. Eu acho que Game Boy foi o último nome bom, assim, da Nintendo. Ele é Game Boy, é paródia de Office Boy, cara. O Office Boy é o cara que você que pega as coisas e vai. O Game Boy, você pega ele e leva. Ah, eu entendo Game Boy como uma paródia de Walkman, na verdade. Era Sony. Eu acho que foi um ataque direto, na verdade. O Wii U trouxe aquilo que a gente esperava. Um videogame com gráficos HDs, trazendo a Nintendo à nova geração. HDs, High Definitions. High Definitions. High Definition. É que são duas definições grandes, da tela e do controle. Pelo menos duas. Pelo menos duas. E o que a gente esperava, um controle completamente novo e diferente do que a gente tem aqui no mercado. Agora... Eu acho que esse negócio de falar entrar em nova geração tá sendo muito simplista em relação à definição de geração enquanto gráfico. Eles estão querendo mostrar, apostar em jeito de jogar diferente, cara. E eles estão sempre fazendo isso, mas você repara que eles anunciaram diversas vezes que eles lamentam terem perdido o apoio de diversas desenvolvedoras e estão querendo resgatar isso. Claro, isso é normal. As ações da Nintendo, depois da divulgação desse videogame novo, caíram. Por quê? Simplesmente as pessoas ainda duvidam que vão ser lançados jogos pra todos os tipos de jogadores. A Nintendo quer investir nisso, mas os investidores não acreditam ainda. Não é bem eu isso, acho que, né? Acho que também tem o fato que nem todos os investidores entenderam o que é o Wii U. Tem muita gente achando que o Wii U é o controle, que aquele controle é o videogame. Eles não entenderam que tipo, tem deles. Um console lá do lado e tal. Foi um erro da Nintendo que ficou. Eles não mostraram. Eu tava vendo no trabalho lá do lado do meu amigo Pedrinho, aí o Pedrinho falou, não, cara, isso é só um controle pro Wii. Eu falei, não, cara, isso é um negócio novo. Pode ser que não tenha nada, mas isso é só o negócio novo é esse, é o controle com tela. Aí, cara, no final eles não mostraram a porra do console, cara. Eles mostraram a porra do controle o tempo todo, e não ficou claro o que era o negócio. Os comentários da barra lateral lá do Game Trailers, que foi onde eu vi a conferência, toda, porra, o Wii U é o controle ou é um console novo? Vai ter um negócio novo pro Wii? Como é que o gráfico vai ficar HD no Wii? Entendeu? Os caras não mostraram, eles falharam em mostrar esse negócio. Teve gente preocupada com a competição entre o Wii U e o 3DS, falou assim, nossa, estamos com dois portáteis, como assim? Entendeu? Eles falharam em não mostrar, falar, isso aqui é o console, isso aqui é o controle. Eles não mostraram isso. Ficava meio evidente, porque, porra, você começa a ver lá os caras mostrando Tekken pra Wii U, Call of of Duty Black Ops pra Wii U, sei lá o que que era, ou era Ghost Recon, sei lá, um monte de coisa aí que tá saindo pra PlayStation 3 Ghost e pra Recon Xbox Online. Pra Wii U, com aquele gráfico bonitão, que nego reclamou do gráfico, né, vendo no streaming, né? Ah, o gráfico tá uma merda no streaming. A produtora do Darksiders, que é um dos jogos que vão ser portados pro... que vai sair pro Wii U, eles disseram que o Wii U ele é mais poderoso que o PlayStation 3. E que é mais amigável pro desenvolvimento. Agora, dúvidas que o pessoal tá começando a levantar. O pessoal lá na E3, ninguém viu esse Wii U com dois controles ao mesmo tempo. O nego já tá falando que só vai dar pra suportar um. Isso é interessante. O negócio das ações da Nintendo é que os investidores, o pessoal que investe esperava o quê? Que a Nintendo fosse, enfim, mexer pra esse lado social de rede. Eles não falaram porra nenhuma disso. Isso também foi uma coisa bizarra na Nintendo. Ao contrário da... fazendo uma retrocompatibilidade aqui, ao contrário da Sony, que não fugiu do problema da PSN. Embora eles não tenham nem falado qual foi o nome do problema. Eles só falaram assim: agradecemos a confiança dos nossos consumidores que continuaram nos apoiando apesar dos problemas muito sérios que nós sofremos. Nós pedimos desculpas por fazer o possível para recompensá-los pela sua fidelidade. Mas convenhamos, né, Ilaps? Se você vai subir no palco para dar uma conferência para falar sobre seus produtos, você não vai perder muito tempo falando de um problema que você teve, né? Vai se desculpar rapidamente e pronto. Exatamente. Eles não fugiram. É um cinema 100, cara. Não fugiram, mas também não falaram nem o que que era, né? Pra quem sabe, sabe. Quem não sabe... Fora. Acho que todo mundo sabe, né? É. Quando o negócio aparece na Forbes, meu amigo, acho que todo mundo já sabe. Aí, passou no Jornal Nacional, cara. William Bonner falou que a rede da Sony caiu. Sensacional. Mas eles falaram que eles vão fazer uma rede diferente dessa vez pro Wii U. Em uma das entrevistas do Iwata, né, que é o atual cabeçudo da Nintendo, ele disse que eles falaram assim: não, nós erramos ao tentar fazer tudo por nós mesmos, e na próxima geração a gente vai pedir auxílio de pessoas que tenham um know-how pra fazer esse tipo de rede, pra fazer uma rede melhor. Aí todo mundo fala assim: não pede pra AT&T, né, pelo amor de Deus. É, porque o problema que a Nintendo encontrou nos últimos anos, né, cara, no Super Nintendo, que foi a última vez que eles tiveram domínio pleno e absoluto do mercado, com o Wii eles tiveram domínio em vendas, mas perderam em alguns aspectos aí. No começo do Super Nintendo, quando alguém fazia um jogo pro Super Nintendo, ele se comprometia a ficar 2 anos sem lançar pra Mega Drive, que era o outro concorrente, né, considerando que o TurboGrafx nem entrava nessa jogada. Então eles tinham um apoio em massa da galera, porque eles forneciam pra você um hardware superior, e eles prendiam o cara falando: você vai ficar 2 anos sem lançar isso pro cara da SEGA. Até que a Midway falou, cagou pra eles e falou: foda-se, então vou lançar só pra Mega Drive, e eles pararam com isso. Mas eles se suportavam nisso. Quando eles começaram a se ver com a concorrência da Sony, eles começaram a falar: porra, então sou eu sozinho e vamos embora. Eu, a Rare e quem quiser vir junto. Agora eles estão vendo aí que, porra, tem que olhar pro lado e falar: o Capcom, não quer fazer um joguinho aqui pra mim? Retomar a nossa parceria? Uhum. O DS teve uma infinidade de jogos, entendeu? Ele pode trazer isso. Eu acho que dá pra investir nesse mercado. Eu acho que a Nintendo já percebeu e tá correndo atrás. O DS é um modelo perfeito, insuperável e... Tanto um modelo perfeito que eu vejo o Wii U como um DS gigante. Ele tem duas telas, ele tem uma tela de toque, ele tem microfone, blá blá blá, style, tudo mais. Ele é um DS gigante. Vamos pegar os fanatismos, né, e comparar videogame com a eletrônica geral. Apple e Nintendo, né, cara? A Apple fez o iPhone e depois fez um iPhone gigante. A Nintendo fez um DS e agora fez um DS gigante. Juntou as duas telas numa só. É uma coisa. O que me assusta é que eu acho que a Nintendo olhou e falou: o que que tá na moda? O que que nego tá se matando pra conseguir? É tablet. Nego quer tablet. iPad 2. Por que que a gente não mete um tablet no nosso videogame? Algum estagiário lá falou assim. É exatamente o que você falou, Ninja Inimigo. Tipo, nós temos o Wii, mas as pessoas gostam do DS, então vamos fazer um Wii parecido com o DS. Mas eles gostam de tablet também, então vamos fazer um controle tipo tablet. E eles foram juntando tudo isso, tipo, eles gostam de realidade aumentada também, né? Coloca as câmeras e tipo... Gostam de dois analógicos e tal, né? Coloca também. Gostam do Kindle, faz parecido. Gostam de jogos. Mas olha só, repara, lembra quando eu falei daquele problema na tela? A tela do controle, ela é resistiva. E vocês lembram naquela hora que eu falei sobre o problema que eu tenho com tela resistiva? Ô, Andy de Inimigo, tu aprendeu esse negócio de resistivo e capacitivo essa semana? Não. Não, mas quando eu vou falar sobre... Tá bom. É porque tu começou a falar disso pra caralho ultimamente. Eu falei: mas me incomoda nesse negócio do Wii U é isso mesmo. Eu também achei. Você, a proposta que eles têm é você usar aquilo como um controle pra todos os tipos de jogos. Você vai poder usar o seu jogo hardcore, o seu jogo normal, o seu jogo de Brinks Família, whatever. Agora, você vai ter que usar todos os botões do controle, porque aquilo é um controle de videogame. Então Então você vai ter que ter acesso a todos os controles e usar a tela. Só que pra usar a tela, você vem com mais estilos. Então se aquela tela resistiva, ela já não tem uma sensibilidade ao toque tão boa assim quanto, por exemplo, a do PSV. Então você vai ter, obviamente, os jogos que vão ser mais casuais, que você vai pegar estilos, vai ficar desenhando, vai ficar brincando ali. Você também vai ter os jogos, provavelmente mais hardcore, em que você vai ter que meter o dedão. Então talvez o dedão não funcione tão bem. E o meu medo é, se a tela é resistiva, ela não deve ser dual toque. Não, ela esse negócio de ser dual toque, não deve ser. Não sabemos ainda. Isso é realmente uma das coisas que ficou incerto, assim. Ele não lançaram os specs ainda. O DS não é dual toque, vocês sabem. Não, né? Mas olha só. Mas eles conseguem emular o DS. Consegue. Eles conseguem fazer um sistema que eles escaneiam várias regiões do DS separado e eles conseguem ver onde você tá tocando, ou pelo menos ter mais ou menos uma ideia se eles fizerem isso. Então dá pra você emular dual toque no DS. Não fica bom, mas você consegue. O problema do toque duplo em tela resistiva é justamente essa coisa da questão da interseção entre as camadas de material, né? Então tem que ter um choque ali entre elas pra você ter o contato. E aí o problema reside justamente nessa parte do contato aí. O contato se dá entre as placas. Então você precisa de uma, sei lá, pontos por polegada. Eu não sei como falaria isso na questão do negócio. Você tem que ter uma resolução, sei lá, maior do negócio. Enquanto na capacitiva você tá lá o negócio entre o dedo e a tela. Então morre ali. Outra coisa também. Tela capacitiva é muito mais restritiva do que a resistiva nesse aspecto pelo seguinte. A resistiva, você não impede que o cara use o dedo. Se o cara estiver jogando FPS, ele vai meter o dedo ali. A cabeça do boneco que você quer matar não vai ser tão pequena a ponto que você apertar o dedo ali, você vai atirar atrás do boneco. Eu acho que esse cuidado dá pra ter. Agora, se você for desenhar na tela, você tem que ter uma porra na caneta. Se você for desenhar com o dedo, você perde muito da precisão. Ah, mas então, eu acho que a salsicha do iPhone, entendeu? Mas não fica tão bom, cara. Não fica tão bom, não fica tão bom. Esse que é o problema, entendeu? Você jogaria um FPS controlando sua mira com uma salsicha? Essa é a pergunta. A salsicha que não é anexa. Mas ela não tá anexada ao teu corpo, tá ligado? Tem um FPS muito bom pro DS, chamado Moon. Acho que é o único FPS bom do DS em mais de 5.500 jogos pirateados que existem na internet. Não, eu achei legalzinho o do Metroid. Achei legalzinho. Eu não gostei muito do Metroid, mas o Moon é legal porque ele tem um ambiente, assim, e tal, e os controles são legais. E você controla com a caneta. Eu fiquei surpreso, porque eu não achei que ia ser tão fácil de jogar com a caneta. É até bem fácil. E você consegue, por exemplo, fazer esquiva e se esconder e tudo mais, assim, e tal, atirando com o shoulder button, né, o L, e mirando com a caneta. Fica bom. Então eu imagino que se você for fazer isso, por exemplo, num 3DS ou no Wii U, você precisa da caneta pra ter a precisão, como o Elapso falou. E, bom, pra jogos de luta, por exemplo, como o Street Fighter 3 do 3DS, você pode simplesmente botar o dedão lá pra você soltar o especial. Funciona bem o dedão. Você não precisa apertar com força, assim, então. Entendi. Pode ser. Mas eu ainda acho complicado o cenário de você segurar o controle do seu console com uma caneta na mão, entendeu? Eu ainda acho esse cenário um pouco complicado. E outra, tem jogos... No começo do DS era tudo assim, né? Todo jogo tem que ter um minigame de caneta pra justificar por que tá indo pro DS. Até o GTA tinha minigames pra você roubar o carro e fazer ligação direta, que era com a caneta. Mas aí depois eles perceberam que não, cara. Você pode simplesmente fazer um jogo bom que usa os controles. Outro jogo usa a caneta. Tipo, você não precisa colocar a caneta em tudo. Então muitos jogos... eu vejo que eles aprenderam com essa experiência. E muitos jogos do Wii U não vão usar a caneta. Ou vão usar, por exemplo, a realidade aumentada deles. As câmeras, assim, e tal. Eu acho que o foco tá muito mais no realidade aumentada do que no touchscreen até nesse caso. Exatamente. Mas também tem que considerar que quando o Nintendo DS foi lançado, não era tão comum touchscreen assim. Então era realmente o que vendia. A galera queria comprar o jogo porque tinha touchscreen. Agora touchscreen, ninguém é tarado. Assim, agora, ninguém é tarado touchscreen, né? Nego, mas eu acho que muitas... tablet, cara. Não, mas a questão do tablet... Diria. A questão do tablet é pela portabilidade dele e por você ter tudo ali na sua tela. Não é porque ele é aéreo, ele é toque. É porque ele é portátil. Não, sim. Mas as pessoas vão... Tem muita gente que vai comprar o Wii U por causa do... Porra, é um tablet também, meu irmão. Pô, vou levar meu tablet videogame aqui pra tu. É um tablet portanto portátil. Cara, eu acho que não compram só porque tá tudo ali, não. Eu acho que tem muito esse fetiche da tela de toque. Do Siririca? Cara, porque eu vejo assim... É uma interface fácil. Porque eu preciso de um iPad 2 pra ler livro. Meu irmão, compra um Kindle, sabe? Não faz sentido. Eu tenho um Kindle. iPad 2. Compra um livro. Não, compra um Kindle porque no long time, assim, e tal, com o tempo, vale muito mais a pena o investimento. Não, cara, sim. Também, assim, é outra. A tela do iPad, pô, reflete tudo que tá em volta. E o Kindle, sim, não. As pessoas não pensam muito no que elas vão comprar. Aí, não. Por isso, é o Wii, vou comprar os dois. Uma tela de toque, irado. Então, vou comprar porque a parada é maneira. Ah, ele tem botãozinho do lado, ele tem não sei o que, ele lembra um pouquinho o Vita, assim, se você tiver vesgo, míope, dor de cabeça. Assim. Mas, assim, eu acho que essa coisa da tela de toque atrai muito e é um público variado. apegadaço que é o público do Wii, assim. É, pai, mãe, vô, que é mais fácil, eu acho. É, exatamente. Sim. O Arara falou, é fácil de usar, né, cara? Então você atrai todos os públicos. Eu ensinei minha mãe a jogar Cooking Mama, cara. Ela jogou, assim, um tempo, até enjoar. Assim. Não, outra coisa legal desse Wii U é exatamente o que o Ninja Inimigo tava falando do PSP. O Wii U, ele consegue fazer streaming pro controle da imagem. E como tá numa distância pequena, e por ser wireless, ele consegue uma latência legal pra você conseguir jogar o jogo. Da mesma maneira como você jogasse na TV, você joga no controle. Isso é legal, isso é o que eles tentaram no PSP e não ficou muito bom, eles tiveram que diminuir qualidade e tal. Eles conseguiram fazer nisso. E deve ser uma coisa legal, porque você consegue, como mostrou no demo, a primeira cena do demo, você consegue simplesmente, vou jogar aqui no controle agora. Ou você consegue fazer as duas telas do DS, só que com resposta em tempo real e gráficos bons. Mas Arara, vou te perguntar um negócio. E qual é a situação em que você... Porque você não vai conseguir fazer isso na rua. Só quando você estiver em casa, você vai conseguir jogar, porque você tem que estar com a distância, né, wireless. Então, qual é a situação em que você vai estar jogando, não vale falar que tá indo cagar no banheiro. Então, qual é a situação que você vai falar, porra, vou desligar minha televisão pra jogar na telinha do meu controle? Exatamente a situação que eles montaram na primeira cena. Você quer assistir o jogo do Vasco enquanto você joga. Você não quer ocupar a TV, você só tem uma TV. É perfeitamente justo, né? Então, quando a sua mãe vai querer ver a novela, né? É, então, você tem que entender também que não é um controle portátil, não é pra você jogar na rua. Exatamente. Isso o PSP, o DS e o PS Vita vão fazer muito melhor. Não foi feito pra isso, foi feito pra você jogar em casa, confortável, entendeu? Então, tem várias coisas, assim, interessantes desse controle que as pessoas, que nem todo mundo pegou de primeira e ficou falando assim, poxa, mas que coisa estranha, assim, então. Teve gente que falou, mas vai é pesado, vai ficar cansando, vai me dar tendinite, porque ele é grande, ele é pesado. Ele não é pesado, porque ele não tem processamento de imagem. É tudo via streaming do console. E ele é fininho, então, você pode ver. Ele é fininho. Eu tô justamente pensando como é que eu vou conseguir, se ele vai ser confortável segurar, não é nem pesado, que eu não sei se ele vai ser confortável de usar, entendeu? O controle do Xbox e o controle do PlayStation 3, eu acho que eles são muito bons pra você segurar eles por muito tempo e usar ele, jogar. O do Xbox mais ainda, eu acho que ele é muito confortável de usar. Eu acho horrível. Eu acho muito complicado. Eu prefiro jogar, eu já tô mais acostumado desde o PlayStation 1, 2 e 3 a usar o DualShock, o controle do PlayStation, mas eu acho mais confortável você usar o do Xbox. Mas a Nintendo não tem, o controle do GameCube era horroroso de usar. O controle do Wii, depois de um tempo, você cansa, porque aquelas teclas, cara, não foram feitas pra você serem todas apertadas, cara. É meio estranho. Então, eu não sei. O controle do Virtual Console, aquele controle clássico, ele é bom? Não sei, eu nunca usei. Mais ou menos, eu não acho ele confortável de usar por muito tempo, não. Porque todos os controles do Wii vão ser compatíveis com esse Wii U. Sim. Eu prefiro usar o controle do GameCube. Então, se você gosta de algum deles, você vai poder usar no seu Wii U também. Talvez não tenha todos os botões, talvez tenha que fazer algum ajuste, não sei. Entendi. Mas provavelmente vai ter vários jogos que você conseguir jogar com o seu controle favorito. Isso é uma coisa legal. Será que dá pra usar o controle do Nintendo 64? Não sei. Sabe por quê? Porque tem alguns jogos que eu comprei na WiiWare, que eu, por exemplo, Zelda Ocarina of Time, que eu queria jogar no controle do Nintendo 64, mas eu tenho que jogar naquela bosta de controle GameCube, que é horroroso. Tem outra coisa legal que eles falaram dos demos, dos tech demos que eles fizeram pro Wii U. Eu tava lendo as reportagens dos sites de notícia e tudo mais, e tem um negócio legal que eles falaram que é os jogos assimétricos, né? Então, um cara tá jogando com o controle do Wii U e os outros estão jogando com o controle do Wiimote. É. Só que o cara do Wii U, ele tem uma tela, e essa tela tem mais informações do que o jogo. Então, o cara que tem a tela, ele tem mais informações e pode fazer mais estratégias e tem uma vantagem sobre os outros jogadores. Tem um tech demo que eles fizeram, que é um jogo de pique-pega, né? E um cara tá com o controle do Wii U e os outros são com o Wiimote. Isso é uma das coisas que, por exemplo, reforça a ideia de que talvez eu possa usar um controle daqueles. Entendi. Então o cara que tá com o pique-pega não, é pique-esconde. Então o cara que tá com o controle, ele é o que se esconde e os outros são o que vão procurar ele. O cara que tá com o controle, o Will, ele tá vendo uma visão, né, que é a visão dos caras podendo passar por ele, tá vendo a visão dele que tá escondido, e os outros estão olhando pra tela da televisão e estão procurando, né? Então tem essa diferença. Se tivesse todo mundo na tela da televisão, o cara ia, você ia ficar olhando pro player 1, igual eu jogava 007, né? Em vez de olhar pra minha tela, eu tava pra tela dos outros. O cara que se escondeu, o controle tem uma visão do alto, então ele consegue ver o mapa inteiro e consegue ver todo mundo, consegue ver onde eles estão e consegue calcular, por exemplo, o campo de visão deles, e falar assim, eles não vão me ver se eu esconder atrás disso daqui ou daquilo ali. Já os caras que estão lá, eles têm a visão de primeira pessoa, então eles não conseguem, por exemplo, ver de cima e ver onde o cara tá. Então esse jogo de pega-pega fica interessante, assim. We'll be right back. vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Especial é 3. Por que especial? 365 dias, mais ou menos, da E3 do ano passado. Mas por que especial? Quer dizer, da semana passada não foi especial? Especiais. Semana que vem não vai ser especial? Não, cara. Todos é mais são especiais. É mais um especial, cara. É mais um. Entendeu? É o 47º especial. Exatamente. Então me diga uma coisa, mestre Splinter. Eu sou mestre. Você que é mestre e é Splinter, me conta, qual foi a sua conferência preferida? A minha conferência favorita? De acordo com o que a gente falou. Cara, eu vou contrariar os investidores, vou mostrar meu lado nintendista, que além de funkeiro, maldito, eu sou nintendista. Além de funkeiro, é fanboy. Fanboy. Não, mas é... Por mais que a galera fique falando, não é pra investir no hardware, não é pra fazer nada mirabolante, pra investir no software, eu acho que se for pra disputar software, eu vou ficar com o meu computador. Eu acho que o videogame tem que trazer alguma coisa nova mesmo. Então... Completamente de acordo. Então, isso aí. Eu vou ficar com a Nintendo, porque desculpe os acionistas, mas é isso aí. Esse controle novo... Esse videogame novo, que às vezes sem querer eu falo controle novo, ainda tá meio misterioso. Eles mostraram, mas não mostraram tudo. Então esperamos que seja bom, que nem esperamos que seja, entendeu? Alguém discorda? Não, acrescento só que o grande erro da Sony, da Nintendo, da Microsoft não, porque acho que eles foram pelo caminho certo, é querer, a Sony querer falar que o portátil novo deles, na era que o pessoal quer tablet só e quer um computadorzinho que faça tudo, é lançar um portátil por $250 ou 300 se você quiser 3G e falar que aquilo ali vai ser o seu videogamezinho casual portátil, né? Isso não funciona e eu acho que se for por aí vai tomar pedrada. Mesma coisa a Nintendo, querer fazer um investimento desse, esse videogame vai ser caro, esse controle vai ser caro, não tem como não ser. Não tem por que não ser também. E falar que, tudo bem, ele vai ser o único, unificado e utópico, né? É o Mandiu que eles colocaram lá. Mas também querer falar que isso aí vai ser a coisa casualzinha que você vai colocar pra colocar na sua estante. Eu acho que não, né? Eu acho que esse pessoal aí, quem tá mais perto dessa galera é a Microsoft mesmo, Kinect. E foi por um caminho muito bom agora aí, apelando pro entretenimento digital caseiro. Exato. Esse negócio. Debs, se você não falar nada, você vai concordar conosco que a Nintendo realmente deixou a gente mais ansioso do que todas as outras. Cara, mas olha, tem que falar, assim, que até eu que é ansiosa com... Olha só! Que curiosa. Olha só, tem que ser justo, sabe? Eu não posso chegar e falar assim, não, porque o PSP vai ser eterno e imutável. Isso é eterno nessa E3. É, porque eu acho que o Vita mandou muito bem, assim, eu achei ele lindo, continuo achando. O gráfico é muito bom, tudo muito bom, mas o Wii U deixou, assim, apesar deles não falarem direito, por causa daquela no dito pelo não dito, imaginem se dá pra fazer, se não dá, eu acho que isso também é bom, sabe? Porque aí você fica naquela ânsia de ver e pegar naquilo e testar e quem sabe comprar, qualquer coisa do tipo. E o Vita, a gente bem ou mal já tinha visto muita coisa do que deveria ser, então já ficou naquela meio de... Tá bom. PSP super processador, bolado. É, legal, a gente já sabia disso, isso já foi falado há mil anos atrás no último podcast que eu gravei com vocês, então... Arara! Oi! Me diz uma coisa, se as pessoas quiserem se comunicar conosco pra mandar seus comentários críticas, sugestões e porradarias, como é que eles fazem? Eles mandam e-mail para eugostodejogos@baixofeição.com. Exatamente! Pensei, uau! Mas não é só isso. Não? Se eles quiserem falar com a gente no Twitter, qual é o nosso Twitter? No Twitter é @abaixofrentesoco. @abaixofrentesoco. E no site, que é site, se eles quiserem acessar aí pra curtir as fitas de alta periculosidade que estão sendo no mundo dos games no nosso podcast, qual é o endereço? E é muito, muito difícil a pergunta, eu vou passar a pergunta. Posso pedir a ajuda dos universitários? Pode pedir. www.abaixofrentesoco.com. É isso aí. E só um PS pro que o Lapis falou. O Wii U aparentemente vai sair por $550, alguma coisa assim. Carinho, hein? Lembrando que o PlayStation 3 saiu a 600. Salgado, hein? Salgado. Sim, salgado. Mas é mais poderoso que o PlayStation 3, então. Isso é verdade. Mas aí convenhamos. Não sei, cara. Batman Arkham City vai sair pro Wii U. E vai sair melhor, segundo eles, do que vai sair pro PlayStation 3. Isso então, vai sair no mesmo nível. Com a sua pergunta, eu deixo uma pergunta pros nossos ouvintes. Vocês querem um episódio episódio especial sobre a E3 também, sobre todos os jogos que foram falados na E3 e como eles foram falados. Se quiser, acessa aí, manda e-mail, pede, bota no comentário que a gente pensa em vocês. Ou não. Senão a gente vai fazer Disco Ninja semana que vem. Eu prometo que eu preciso. Pô, tá na hora. Cada um de vocês. Me chama. Arara, tem site? Eu tenho site. Fala seu jabá aí. Então, eu tenho um blog pessoal que eu fico falando sobre livros, que ninguém vê o site também, tá? Porque ninguém lê livro hoje em dia, começa por aí. Mas ainda assim, eu sou um guerreiro solitário e único numa jornada pra divulgar um pouco mais sobre a literatura do mundo. Cara, que não quero ter um iPad 2, 3G pra ler todos os livros. Não só vejo o poleiro de vez em quando, eu não vejo todo dia, porque você não vai assinar todo dia, como eu participo sempre das promoções que o Arara organiza, sorteando magníficos livros, que você vai ficar ligado lá no Twitter dele, que é Arara_, e você vai participar também. Então quem quiser acessar o Poleiro e, tipo, ler livros e xingar porque eu escrevo muito mal, entre em poleiro.wordpress.com. Eu tenho certeza que eles vão colocar o link, porque eles são super legais, assim, e tal. Exatamente. E eu vejo vocês lá. Se o Ninja Inimigo lembrar, o link tá lá. E o Arara escreve mal porque ele é engenheiro, segundo uns dizem aqui pra gente. É nada, me dizem que eu escrevo bem demais pro engenheiro até, é incrível. Eu já ouvi essa. A gente tá muito sem moral, cara. Eu já ouvi essa e o lápis ficou triste quando eu ouvi essa. É isso aí, galera, até semana que vem. Valeu, galerinha. E muito prazer em conhecê-los. A galera que não pôde vir aqui na E3 pode acompanhar tudo no Baixo Freio de Soco, né? Porra, tá sendo. Beijos. Ih, beijo ficou horroroso. Porra, tá sendo. Beijo. Ah, o segundo ficou horrível também, mas eu não tô com saco de ficar gravando essa merda até amanhã. O que é? Acho que pode competir comigo? É, acho que sim. Eu vou tentar. É bom ouvir isso. Um garoto que não tem medo de perder. Eu tenho ficha. Eu não quero tomar seu dinheiro. Tá pronto? Tô. Você gosta desse tipo de luta? Aham. Se quer ver uma luta de verdade, vá me ver lutar no comitê. Eu também estou aqui para o comitê. Você não é muito jovem para full contact? E você não é muito velho para videogame? Quer tentar de novo? Quero.